Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Anos. Hoje o nosso programa é de 1139 e nós estamos no dia 21 de dezembro de 2025. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos vivencianos. Mais uma vez vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda e assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, depósito do seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Lembrando também que quem nos apoia são as tendas de Umbanda Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina e também o grupo musical Castelã. Hoje, quem é o nosso convidado aqui é o nosso irmão Mário Vinhas, que é lá da Casa do Caminho, né? E o papo de hoje será sobre o Natal, né? O que Jesus espera do seu Natal, né? Do seu Natal, você, tá bom? Queria mandar um abraço, Rui, aqui para começar, um grande abraço para Cristina, que é lá da Colmeia. A Cristina, que é da Colmeia e da AME, ela era da AME, depois atualmente ela está na Colmeia, mas ela foi aquela vítima do atropelamento dentro da farmácia, lá no Bosque dos Eucaliptos, na cidade de Jardim, que o carro entrou na farmácia e pegou ela, né? Quebrou a perna. Ficou em cima. Já fez uma cirurgia, vai fazer outra cirurgia. Então ela de vez em quando ouve o programa, provavelmente hoje não, mas eu queria pedir vibrações por ela, né? Para dar tudo certo. Por esse acidente que aconteceu aí com a Cristina, tá bom? Era isso que eu queria começar aqui pedindo essa vibração por ela. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos, aqui direto do estúdio Chico Xavier, em São José dos Campos. Já deixo aqui um alô para as rádios que estão conectadas conosco, a rádio Web Rádio Semente de Amor, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e também para os ouvintes da Rádio São Francisco, de Tobias Barretos, Sergipe. Também a gente agradece a participação aqui também e a colaboração, já desejo um Feliz Natal a todos os vivencianos que estão assistindo a gente aqui pelo YouTube. Então mas também para os ouvintes que estão assistindo aí, telespectadores da Web Rádio Semente de Amor, Campo Grande, pelo canal do YouTube, o canal do Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, de Campo Grande também, Mato Grosso do Sul, e pela Web TV Espaço Espírita. Né? Vocês já estão vendo o Silvio lá atrás. Manda um tchau aí, Silvio. Para o pessoal ver que você não é um espírito aí encarnado, né? Tá só desencarnado, tá encarnado também. A Cris também está aqui com a gente. A gente já está com a enquete no YouTube, tá? Enquete, vocês podem entrar aqui e participar pelo YouTube. Você costuma fazer o Evangelho no Lar antes da ceia de Natal? Então, deixa aí a sua opinião aqui no YouTube, se você costuma fazer o Evangelho no Lar antes da ceia de Natal. E a gente abre aqui o telefone. Então, vocês estão vendo ali o Tião. Deixa eu pôr aí. Tião, dá um tchauzinho aí pro pessoal. Então, vamos colocar o Tião para trabalhar. Participe do sorteio. Então, ligue no telefone 12-3921-3009. Indica: quero participar do sorteio. E hoje a gente está com também o grupo, né? Então tem bastante gente nova aí participando do grupo, do WhatsApp. Então você que ainda não está no WhatsApp, entra aí pelo link aqui, está aí na tela, zap.vivenciaespirita.org, é só digitar isso no navegador que já cai direto no grupo do WhatsApp do Vivência Espírita. Tá, então a gente já deixa aqui boas-vindas aqui, bem-vindos aos novos integrantes que entraram essa semana. E a gente deixou aí um teste, vamos ver se vocês passam no teste. Quem acertar lá no WhatsApp o teste, a gente já coloca também no sorteio do livro. Tá? Então o teste que a gente colocou aqui é... Só tá no WhatsApp, tá? Então se você quer participar do teste, ou ligue aqui e fala a resposta, ou... entre lá no WhatsApp, nesse link que a gente acabou de falar. É o zap.vivenciaespirita.org. Segundo a visão espírita, qual é a melhor forma de preencher a cadeira vazia e enviar paz aos entes queridos que já partiram neste Natal? Então, qual é a forma de preencher a cadeira vazia? A. Deixar o prato servido na mesa para o espírito comer. B. Chorar copiosamente durante a ceia para mostrar uma ação que sente falta. C. Envolver a lembrança deles com orações de gratidão e alegria. E D. Evitar falar o nome deles para não atrair o espírito. Então deixa aí a sua... Participe aqui do teste e no final a gente fala a resposta correta. E participe do sorteio. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cris. Bom dia, Mário Vinhas. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler mais uma mensagem do Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis, do livro Virtudes e Valores. Nós vamos ao item 37. Perdoar. Perdoar é a grande meta de quem quer ser caridoso. Quem consegue perdoar, com certeza, é generoso, pois pôde vencer o mal e mostrar que é piedoso. Queridos vivencianos, nessa semana em que entramos no Natal, nascimento do Cristo, que não possamos esquecer o aniversariante, porque ele é o mais importante da nossa caminhada, pois é nosso guia e modelo e traz-nos sempre esse Evangelho redivivo para podermos compartilhar com aqueles que estão junto de nós, buscando, como nós estamos fazendo, tornarmos-nos trabalhadores da última hora. Agradecidos mais uma vez, nós vamos pedindo, Pai. Bom dia, Pai. Amado Mestre Jesus, que possamos nessa manhã abençoada, Senhor, envolver o nosso querido irmão Mário Vinhas, que vem nos falar sobre os benefícios natalinos ou o que Jesus espera do seu Natal, que possamos envolvê-lo com carinho para que ele possa transmitir tudo o que preparou para nós por esse coração imenso de irmão espiritual que é. Agradecidos, nós pedimos mais uma vez, Pai, colocaste-nos nesse mundo como centelhas divinas, a fim de que evoluamos e cresçamos para atingir o objetivo de tornarmos-nos seus co-criadores. Porém, Senhor, a jornada é longa, o caminho é difícil, pois temos ainda a nossa consciência mecânica, a nossa consciência material, que desvia-nos sempre do caminho, evitando-nos sempre que busquemos o caminho reto até chegar até vós. Porém, perseverantes no Evangelho redivivo do Cristo, nós conseguiremos atingir os objetivos espirituais e tornarmos-nos um dia o que Jesus Cristo o é para nós hoje. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Pai, eu sou grato hoje porque eu sou na terra, assim como eu sou em vosso coração nos céus. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será o que Jesus espera do seu Natal. E nós estamos aqui com o nosso querido amigo Mário Vinhas, que é palestrante, voluntário do Centro Espírita Casa do Caminho, e é parte fixa praticamente do nosso programa aqui, porque ele estava desde a inauguração do nosso programa, ele estava junto com a gente. Bom dia, Mário Vinhas. Bom dia a todos vocês, bom dia ouvintes, bom dia assistentes, enfim, todos nós que estamos participando desse momento, principalmente na data que nós estamos vivendo, que significa muito para todos nós, seguidores dos ensinamentos de Jesus. E não existe mais nada importante na nossa vida quando nós conversamos a respeito de Jesus. Mas não um Jesus triste, derrotado, ensanguentado na cruz, não. Um Jesus vida, um Jesus glória, um Jesus que realmente nós queremos para todos nós. É como nós dizemos sempre, vocês já ouviram certamente essa frase, mas vamos descer Jesus da cruz e vamos trazê-lo para o nosso coração. Vamos viver Jesus, sim, mas um Jesus alegria, um Jesus que realmente exterioriza toda a sua condição de incentivo à nossa melhora espiritual e o Jesus que nós devemos ter sempre dentro de nós. Bom dia a todos nós, bom dia. Carlos, Rui, Jorge, Cris, Rodrigo, mais a turma do amparo material lá, o Silvio e o Tião. É isso aí, gente. Vamos lá, então. Mário, é interessante que na Bíblia nós encontramos nos quatro evangelhos, que é praticamente o Novo Testamento. Só em dois que falam do nascimento de Jesus. E o interessante é que cada um é diferente. Mateus fala de um jeito e Lucas fala de outro. Qual que você prefere, de Mateus ou de Lucas? Veja, essa história do nascimento e da concepção de Jesus é um assunto que sempre gerou discussão, desentendimento por um lado, entendimento de outro, mas é interessante ver, sim, a história da concepção, por exemplo, sobrenatural de Jesus. Só nos evangelhos de Lucas e Mateus aparece alguma coisa a respeito, os outros dois evangelistas não citam. Então a gente, voltando à história, e sendo esse um ponto importante dentro da doutrina cristã, ou mais especificamente católica, o nascimento e a concepção sobrenatural de Jesus, entende-se o seguinte: lá pelo ano 367, mais precisamente, um papa chamado Damásio I incumbiu um de seus auxiliares, o padre Jerônimo, hoje São Jerônimo na Igreja Católica, para que lesse tudo o que existia a respeito da vida de Jesus e pudesse reunir o que ele achasse de certo num único documento que pudesse nortear os destinos dos cristãos. E foi aí então que nasceu a chamada Vulgata Latina, que é o documento base de todo o cristianismo. Então, o que que acontece? Disse que se Jerônimo tivesse encontrado nos outros evangelhos, que na ocasião deveriam existir perto de 60 escritos a respeito da vida de Jesus, se num desses outros evangelhos houvesse citação a respeito da concepção sobrenatural, certamente ele teria trazido para reforçar então a base do ensinamento cristão. Mas não aconteceu. Então deduz-se que mesmo nos outros escritos ninguém citou essa história da concepção sobrenatural. Mas aí então se pergunta, o que que nós podemos dizer? Foi ou não foi sobrenatural? Então, gente, é o que nós dizemos. Aquele que que quiserem continuar acreditando que Maria foi concebida pelo Espírito Santo, não tem problema nenhum, continua acreditando. Mas aqueles que quiserem, de certa forma, partir para alguma situação mais realista, uma situação mais, não vamos chamar de certa, mas mais provavelmente certa, também não tem problema. Então, o que, que nós fizemos? Vejam, outros pontos que a gente sempre gosta de colocar. Haveria algum problema se José e Maria se relacionassem sexualmente e dali concebessem Jesus? Não tem problema nenhum, afinal eles eram casados. Mas aí entram alguns e dizem, não, mas Jesus jamais poderia ter sido concebido pelo pecado. Aí se pergunta, sexo é pecado? Não, sexo não é pecado, pode ser pecado o que se faz com o sexo, mas o sexo é da própria natureza de cada um. Então não há por que pensar que Jesus, dentro da sua grandeza espiritual, e se submetendo a nascer como qualquer um de nós nasceu, não iria da mesma forma querer ser concebido sobrenaturalmente, né? Então esse é o ponto que a gente sempre diz, aqueles que quiserem continuar acreditando na concepção sobrenatural, continuem, não tem problema nenhum, cada um é cada um. Agora aqueles que quiserem, de certa forma, vamos dizer, pensar um pouquinho mais na natureza, pensar um pouquinho mais nas situações reais de todos nós, sendo que Jesus teria sido concebido de uma forma natural como todos nós fomos concebidos, não tem problema nenhum também. O que nós precisamos é não perder tempo com discussões estéreis, discussões que não levam a nada, mas nos fixar na vida, nos ensinamentos que Jesus nos passou. Mário, é por isso então que a doutrina espírita não entra nesse assunto. Por exemplo, ela não, se a gente pega o evangelho não tem nascimento de Jesus lá. Uhum. O evangelho segundo o espiritismo não tem, só se baseia na parte moral mesmo, né? Principalmente, principalmente as regras que Jesus ditou no Sermão do Monte. Uhum. Né? É isso que é baseado o evangelho da doutrina espírita. Porque quando a gente entra no assunto de nascimento, a gente só precisa se preocupar se Jesus nasceu. Eu acho que essa é a preocupação, né? Essa que deveria ser a nossa, o nosso foco, não preocupação, o nosso foco. Jesus nasceu ou não nasceu? Né? Porque o nascimento de Jesus é dentro de cada um de nós, é isso que é importante. Jesus nasceu? Nasceu na gente? Né? É esse fato que é muito importante. Por isso que a doutrina espírita acaba não ficando polemizando, trabalhando em cima do nascimento de Jesus. A gente só sabe que ele nasceu e trabalha a parte moral, os ensinamentos de Jesus, né? Não ficar brigando por causa de dizer se Maria era virgem, ou deixar de dizer se Maria era virgem ou não, né? Com exatamente o que você acabou de dizer aí. Isso aí é um assunto que vai dar, que dá polêmica, né, o tempo todo. E a doutrina espírita ela chegou num momento que ela não estava precisando de polêmica nenhuma, não veio polemizar nada, veio trazer informações, né? É por aí, não tenha dúvida não. É o caso, por exemplo, da discussão que existe muito, um dos pontos, inclusive, de controvérsias doutrinárias, né, que a gente chama isso. O que é uma controvérsia doutrinária? É quando não existe consenso geral a respeito de um determinado assunto, né? Então, esse da concepção do Jesus é uma das controvérsias doutrinárias. Outra é a respeito se o corpo de Jesus era fluídico, se era um corpo natural. Então, perde-se muito tempo discussões que não levam a nada e esquece-se do escopo principal da presença de Jesus entre nós, ou seja, os seus ensinamentos. Então as pessoas às vezes passam por cima disso para perder tempo a respeito de situações que não levam a nenhuma melhora interior, mas simplesmente criam polêmicas, criam controvérsias dentro de cada um. Mas Mário, é interessante que os ensinamentos de Jesus são muito profundos. E a gente observa que nós ainda não temos capacidade para entender o que realmente Jesus veio trazer de mensagem para a gente. Eu só acredito na lei do amor, acredito no amor que Jesus veio trazer para a gente. E isso daí é que deve fazer com que a gente se sinta bem aqui encarnado, né? Vivendo aqui no nosso planeta. Mas a gente observa que tem muitos que estão preocupados mais com as coisas materiais do que com as coisas espirituais do Evangelho, né? Então, gente, é uma pena que até hoje, vejam, mais de 2000 anos da presença de Jesus, nós ainda estamos engatinhando dentro do conhecimento, dentro do entendimento da grandeza das suas mensagens. Então, hoje, se discute muito a respeito de pequenas coisas. É o caso, por exemplo, de se prometer milagres. Vende-se milagres, chama-se as pessoas para se submeterem a milagres. Então, todas essas situações hoje são muito comuns no nosso meio. E a pessoa diz, por exemplo, a gente normalmente, em algumas situações, pergunta: você conhece Jesus? E a pessoa responde: é claro que eu conheço. É um cara que nasceu de uma mulher virgem, fez milagres a vida inteira e morreu na cruz para nos salvar. Então, vejo que isso é uma definição muito simplista, uma totalmente vazia. Porque as pessoas, vejam, para começar, Jesus não veio fazer milagres. Ele fez alguns milagres, como nós dizemos e entendemos, mas não milagres no entendimento básico da palavra, ou seja, aquilo que não se pode explicar. Então, todos os milagres atribuídos a Jesus foram a expansão da sua grandeza espiritual. Jesus tinha pleno domínio do Espírito sobre a matéria, então ele podia fazer, sim, situações, provocar situações que aos nossos olhos seriam indiscutíveis, não, inexplicáveis, certo? Mas hoje a gente entende que dentro da grandeza do conhecimento de Jesus, ele podia fazer normalmente. Então, Jesus não fez milagres, ele não veio fazer milagres, mas hoje explora-se muito isso, chamando as pessoas para se submeterem a milagres, prometendo milagres que não acontecem. Então, dentro do Espiritismo, nós não oferecemos milagres, mas incentivamos a pessoa a fazer o seu próprio milagre, ou seja, sair de um estado de ignorância espiritual para assim ser... Dá licença um pouquinho, deixa eu tomar um pouquinho d'água. Vai aí, então, se sentir dona de si mesmo. Mas como o Rui disse, ainda a gente está um pouquinho longe de entender isso tudo, porque os ensinamentos de Jesus são tão profundos, são tão amplos, que realmente a gente ainda, de certa forma, está engatinhando. E vejam vocês que nós, praticamente todos nós que estamos aqui, já passamos pelo programa de Escola de Aprendizes do Evangelho, que incentiva, que de certa forma leva a pessoa a buscar dentro de si as condições maiores que todos nós temos, mas ainda estão latentes. Então, todos nós, evidentemente, somos portadores de situações espirituais, mas nós temos que desenvolvê-las, nós temos que fazer com que elas apareçam em nós através das nossas atitudes. E não existe nada melhor, não existe escola melhor do que buscar em Jesus tudo isso. É comum se dizer que Jesus veio e trouxe para nós, fundou entre nós a doutrina do amor. Ou seja, ele veio nos ensinar o que é realmente o amor. Mas aí se pergunta: bom, quer dizer que antes de Jesus não existia amor? Não, claro, o amor sempre existiu, porque todos nós, se somos centelhas divinas e Deus é amor, nós trazemos em nós já a condição de amar. O que diferencia é que todos nós ainda somos muito egoístas. Nós entendemos o amor como sendo uma coisa própria, nós somos donos disso, somos donos daquilo, quando na realidade nós não somos donos de nada, nem de nós mesmos às vezes, certo? Então nós precisamos sim buscar em Jesus o caminho para que possamos melhorar a nossa condição de amar. É como se vê muito nos noticiários: não, fulano matou por amor. Isso é uma ignorância de entendimento, certo? Porque se a pessoa tem amor, ela apenas exterioriza suas condições superiores, certo? De entendimento, de aceitação, de realmente abraçar uma condição que é de todos nós, mas ainda nós precisamos, de certa forma, buscar melhorar. Não, mas, o Mário, é interessante que muitas pessoas, às vezes, até nos criticam quando nós fazemos a oração do Pai Nosso. Uhum. E é interessante, quem deixou essa oração para a gente foi Jesus. Uhum. Nós vamos observar que lá no Evangelho de Lucas ou de Mateus, está lá Jesus ensinando aos seus discípulos a orarem, a procurarem um momento de reflexão, um momento de paz e tranquilidade, e fazer uma oração agradecendo, né? Pelo dia, agradecendo por estar vivo. Isso é muito importante. E como é que tem muita gente que acha que a oração do Pai Nosso é uma oração católica? E não é, né? De jeito algum. É, basta pegar o Evangelho e ver lá, quando Jesus faz uma certa comparação em relação à oração e o que era praticado na época, né? Quando ele diz, e quando orar, não faça como os fariseus, e quando orar, não faça como os gentios, e quando orar, recolhe-te em seu quarto e em secreto pede a vosso pai, que vosso pai vai te atender. Então, quando orar, diga simplesmente, Pai nosso que estás no céu, aí ele coloca a oração, né? Então, é interessante, é importante a gente ver isso, porque se a gente examinar exatamente as frases do Pai Nosso, a gente se encaixa realmente dentro de cada uma delas. E é através delas, de uma forma simples de exame, que a gente percebe o quão distante ainda a gente está de uma realidade espiritual, né? É interessante, é bonito que toda essa sabedoria está lá há mais de 2000 anos atrás, Jesus nos ensinando, né? E a gente não aprendeu ainda, porque nós estamos no período de Natal, mas ninguém está lembrando do nascimento do nosso mestre Jesus, né? Está todo mundo preocupado em festa, em panetone, presente, uma série de ceia, né? Mas não estão se lembrando do nascimento do nosso mestre, né? Olha, Rui, essa é uma outra situação que a gente tem muita preocupação por ela, né? Ainda ontem, anteontem, estava vendo um noticiário desses que aparecem na televisão, os estudos que se fazem, e foi levantado exatamente esse assunto, quando, usando uma palavra muito atual, existe um movimento de cancelamento de Jesus nas festas de Natal, dando lugar ao Papai Noel. Então vejam, gente, que é um absurdo que as pessoas pensem dessa forma, porque o Natal, a gente busca comemorar o nascimento de Jesus. No Natal, a gente busca a fraternidade, estreitar os nossos laços familiares, os nossos laços de amizade. E Jesus é o ponto máximo de toda essa comemoração. Agora, o Papai Noel é uma criação materialista. É onde que nos leva, então, aquela história de vamos trocar presente, vamos dar presente, vamos isso, vamos aquilo. É aquela distribuição de presente embaixo da árvore de Natal. Isso tudo é muito bonito, mas é vazio, porque não tem a essência básica da ocasião, que é esse sentimento de fraternidade que Jesus veio nos trazer. Então, essa história de cancelamento de Jesus nas festas de fim de ano é uma preocupação muito grande. Existem alguns países, inclusive, que não adotam o Natal. Existem outros países que, em certa forma, adotam o Natal, mas querem desligá-lo da presença de Jesus. Então, vejam, todos nós que, de certa forma, ou de todas as formas, procuramos viver Jesus, temos que tomar muito cuidado com isso. Vamos fazer nas nossas festas, não que a gente não tenha que fazer festa em final de ano. Nós podemos fazer, sim, as nossas reuniões, podemos fazer a fartura da nossa mesa, sem problema nenhum. Mas que a gente tenha um pouquinho de senso dentro de nós e não esqueçamos de que a base de toda festa que nós estamos fazendo é a comemoração do nascimento de Jesus. Então não tem problema algum se por alguns instantes, antes que a gente sente a mesa, antes que fique a alegria ali, em função de tudo aquilo que vemos em cima de nossa mesa, vamos parar um pouquinho. Vamos pedir para que todos reflitam, se recolham, 1, 2 minutos que seja, e fazer um Pai Nosso. Mas não um Pai Nosso como ladainha, aquele Pai Nosso que diz, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Isso não leva a lugar nenhum, gente. Nós temos que sentir cada frase, nós temos que vivenciar que realmente Jesus está presente no nosso coração. Aí sim, feita a oração, vamos sentar na mesa e nos fartar daquele que existe ali. É interessante a deturpação que houve do nosso Natal. E até as próprias igrejas não parece que não estão muito preocupadas com o nascimento de Jesus, né? E nós estamos preocupados, sim, porque nós achamos que os ensinamentos de Jesus são eternos, são para a vida, até para a vida futura, até para a vida espiritual, esses ensinamentos de Jesus. São muito profundos, né? Então, a gente falou ainda há pouco para vocês a respeito de milagres, né? Então, hoje, dentro do livro A Gênese, que é o quinto livro da codificação espírita, existe uma explicação a respeito de tudo aquilo que se tem como milagres de Jesus, né? Então, a gente gosta sempre de dizer que se existe um milagre, sim, no verdadeiro entendimento da palavra milagre, aquilo que não pode se explicar, é justamente os ensinamentos de Jesus terem sido colocados há 2025 anos atrás e estarem hoje mais vivos do que nunca. É incrível a gente ver que, de uma forma colocada lá atrás, bem lá atrás, quantas vidas nós já fomos, já voltamos, e hoje, talvez nunca em qualquer outra ocasião da história, se falou tanto em Jesus como se fala hoje. Apesar de as correntes contrárias, apesar das correntes querem deturpar a figura de Jesus, ele continua vivo. Ele continua vivo e vai continuar vivo. Porque aí, gente, eu me lembro de uma outra colocação que existe, de Paulo de Tarso. Quando Paulo de Tarso iniciou os seus estudos, ainda como judeu, ele tinha um mestre chamado Gamaliel. Gamaliel era o diretor, o presidente da ala farisaica do Sinédrio, ou seja, um cargo absolutamente elevado para a época, né? E perguntou-se então a Gamaliel se aquele movimento dos cristãos não seria apenas passageiro, como nós dizemos, um fogo de palha, né? Hoje existe um movimento grande, daqui a pouco todo mundo esqueceu. E Gamaliel respondeu: não, se for dos homens, logo vai desaparecer. Se for de Deus, não desaparecerá jamais. Então a gente percebe que os ensinamentos de Jesus realmente são de Deus, porque atravessar todo esse tempo e continuar hoje tão vivo como está, é um milagre, entre aspas, que a gente não pode explicar, a não ser com essa condição, porque vieram e são realmente de Deus. Mas, ô Mário, eu não concordo muito com você, porque eu acho que Jesus continua fazendo milagres. Porque a hora que a gente começa a entender as palavras de Jesus, a gente se transforma. Isso é um milagre que eu acredito que aconteça para muita gente, essa mudança, a hora que começa a conhecer com muita propriedade, com muito respeito, o que Jesus vem nos ensinar. Mas esse é um milagre que a gente pode explicar, então deixa de ser milagre. Por que eu me modifiquei interiormente? Por que hoje eu sou uma pessoa que pensa diferente? Porque realmente eu me baseei nos ensinamentos de Jesus. Então essa é a explicação, né? Certo? Eu me baseei nos ensinamentos de Jesus e eu era um cara que pintava e bordava lá atrás. E hoje eu não chego a ser santo, mas eu estou bem, bem mudado, né? Eu já procuro entender as pessoas, eu já procuro respeitar o pensamento de cada um, eu procuro de certa forma ver que cada um é cada um, então eu não preciso exigir que o outro pense como eu, mas eu, através da minha postura, da minha colocação, das minhas palavras, eu vou mostrar ao outro que eu sou diferente e talvez seja um caminho que ele mesmo possa tomar. Ontem eu vi um vídeo muito legal, 10 minutinhos, né? Mas mostrando exatamente sobre os milagres de Jesus, né? Falando sobre os milagres de Jesus, dizendo que Jesus não fazia milagre, né? E porque Jesus não burlava a natureza. Tudo que Jesus fazia, fazia parte da natureza. Só que ele sabia já controlar isso aí. É o que nós não sabemos ainda, esse controle, né? Como que eu manipulo aos elementos que existem na natureza? Se eu aprender a fazer isso, eu vou conseguir fazer também o que Jesus fazia. Isso ele já sabia, porque se nós imaginarmos que Jesus foi o construtor desse planeta no sentido de acabamento, né? O planeta sai normalmente, fisicamente falando, mas depois quem trabalha esse planeta todinho aqui é Jesus junto com seus auxiliares. Então, manipular, mexer, né, com elementos físicos e químicos, ele sabia tudo. Então, quando ele faz uma cura, né, quando ele faz qualquer tipo de de trabalho que ele fez para multiplicar pães ou peixes, ou curar alguma pessoa que estava doente, tudo isso aí era saber trabalhar com a natureza, fazer o mar se acalmar, tudo isso era saber trabalhar já com a natureza, e não milagre. Então, cada vez que vai passando, esses milagres vão caindo. Eles vão caindo porque a gente vai descobrindo coisas novas na ciência, descobrindo tudo, e Jesus já sabia trabalhar. E ele dá prova disso, dizendo que nós poderíamos fazer o que ele fazia e até mais. Então, se ele tinha tanta fé no ser humano desse jeito, e todas as vezes que ele falava isso, era a hora que ele estava fazendo os ditos milagres. Olha, vocês podem fazer muito mais do que isso. Quer dizer, vocês vão aprender a fazer isso e vão fazer também. Então, é trabalhar com a natureza, trabalhar com o que já existe, saber trabalhar com isso. E outras pessoas aprenderam muito bem. Francisco de Assis fazia curas milagrosas, entre aspas, né? Como muitos outros apóstolos, como a gente vê as pessoas que fazem trabalhos de materialização hoje em dia, né? Ou desmaterialização. Se alguém olhar pelos olhos de Jesus, pelos olhos do que olha Jesus, vai achar que essas pessoas também estão fazendo milagres. Na realidade, essas pessoas aprenderam também a trabalhar com as energias, a trabalhar com a própria natureza. Aí o milagre que a gente acredita é esse aí, e não o sobrenatural. Porque a doutrina espírita diz assim, sobrenatural é o natural que o ser humano não aprendeu a trabalhar ainda. Porque quando ele descobrir, ele vai ver que não é sobrenatural. Né? Olha, pessoal, tá cheio de gente ligadinho aqui na gente, tanto no YouTube como também no WhatsApp. Dá um like aí pra gente, um like positivo, coloca aí o positivinho pra gente, que é importante. Quanto mais vocês dão positivo, mais nós recebemos a oportunidade de pessoas entrarem mais, de verem mais nosso programa. Então nós vamos agradecendo aqui o Manuel Gouveia, que tá ligadinho, o Zazu Moura, que tá lá em Natal, hoje Irami Max, no Rio de Janeiro, Carlos Gomes, de São José dos Campos, dono da Camel Filtros, um grande abraço para ele. O seu Rodolfo Alexandrino, dando um bom dia. Aproveitando para saudar o irmão Mário Vinhas, que está aqui hoje. A Cleide Bessa, um abraço para a Cleide. A dona Marli Alexandrino, um grande abraço, dona Marli. Ela está mandando um abraço para a gente aqui. A Joélia Vasconcelos, o Milton Baruel, do Paulo de Tarso, também mandando um abraço especial para o Mário Vinhas, a Joélia Vasconcelos. O domingo só começa depois do programa Vivência Espírita. A Tina Neca também, muita paz aqui, Feliz Natal. A Sueli Castelo Branco também, bom dia família vivenciana, bom programa. A Célia Maria entrou aqui também, dando um bom dia. Pessoal, tá meio difícil falar o nome aqui, porque o YouTube mudou tudo. Não sei se vocês perceberam aí, igual está aqui. Apave Facu, deve ser Apave Facu. Você conseguir, quando você mandar pra gente, se você escrever o nome na frente, pra gente falar seu nome também, tá bom? Quando a gente não conseguir entender aqui, tá? Ela tá dando um bom dia. O Leandro Ribeiro também, bom dia aqui. Senhor Rodolfo, mais uma vez, dando um bom dia aqui para nós. Aproveitando a sabedoria do Mário Vinhas, o senhor Carlos Gomes entrou aqui de novo. Estamos unidos em oração e vibrações pela Cristina, que nós falamos aqui no começo, e o doutor Bezerra de Menezes e sua equipe maravilhosa cuidem da recuperação dela. Então, só para lembrar um pouquinho, a nossa irmã Cristina, que era da AME, né, trabalhou muito tempo na AME com a gente, e hoje ela trabalha na Colmeia. Ela foi atropelada dentro da farmácia essa semana, que o carro disparou e entrou dentro da farmácia e ficou em cima da Cristina lá. Engraçado que tenha acontecido tanto acidente assim, né? Com carro automático. O que será que é? O que aconteceu com sua sogra, Rodrigo? A sogra do Ana, a Ana que é dona dessa sala nossa aqui, que aluga pra gente, ela aconteceu, também disparou. Aconteceu a mesma coisa. Não, foi, mas o que acontece? Pisa no acelerador? A gente chama de BIOS. Não, brincadeira. Gente. Não. No caso dela, o carro invadiu a Swift lá, tá na frente da Swift. Isso. Tá lá na, aí o carro lá, que é o açougue, né? Não, mas mecanicamente falando. Não, no carro, o que acontece no carro? Eu não sei, porque eu não sou mecânico. Não, mas você é mecânico, mas por exemplo, solta a embreagem. O automático lá, ela não conseguiu, apertou o freio, não tava tentando, porque é tudo automático, né? Aham. Então, o carro foi invadindo, então? Porque ele fica acelerado, né? Aí foi invadindo e entrou dentro da... Porque em São José dos Campos, no ano passado, foi 4, só aqui em São José. 4 casos. Um entrou lá dentro do Carrefour, lembra? O cara entrou no Carrefour. Aí tem esse aí da Ana, que ela entrou no suíte. Né? E agora esse entrou na farmácia Droga Raia lá. E aí vai atropelando as pessoas, igual a nossa irmã Cristina, que está lá no hospital, com fratura exposta na perna, já fez cirurgia duas vezes, né? E, poxa vida, a gente não entende. Você pega o carro mais moderno que existe, que é os automáticos, e daqui a pouco o carro sozinho sai, igual um maluco fazendo essas coisas, né? Porque se a gente errar, tudo bem, mas é uma coisa difícil de errar, porque só tem embreagem e acelerador. Se você tirar o pé do acelerador, ele para de andar. Aí o carro continua. E o carro parece que tem mais uma senhora da AME que estava lá dentro da farmácia e ela falou que o carro bateu, voltava e voltava de novo. Foi 3 vezes em cima dela. Caramba! Meu Deus! Entendeu? Meu Deus! Então são coisas assim que a gente não entende. Eu acho que as empresas tinham que dar a resposta para isso. A pessoa deve ter ficado desesperada. E aí não sabia colocar no P lá, desligar, e o negócio era automático e ficava avançando. Aí colocava na ré, ficava indo para frente, a pessoa ficou desesperada. Conforme os casos estão aumentando... Não dá para dizer... Foi acidente, né? Não, só acidente... que acidente com uma máquina que deveria estar preparada para acontecer um acidente, parar, travar, né? Mas... A gente não tem dúvida que foi um acidente, né? Mas só que acontece é o seguinte, alguém tem que dar uma resposta para isso. O que acontece? Ou então bota os caras na autoescola para aprender a dirigir carro automático. E a pessoa nunca dirigiu o carro automático, ela pega, compra o carro e ela já sai dirigindo. Não lê nem o manual. É. Não, e também nós temos que levar em consideração que existe a falha humana, né? Às vezes as pessoas não estão se sentindo bem, em vez de frear, acelera. Então, mas o que está acontecendo, Rui? São muitos casos. Hein? São muitos casos. São que bastante estão acontecendo, casos. Né? Bastante caso que a gente precisa tomar cuidado. Eu, por exemplo, com a minha idade, preciso tomar muito cuidado em dirigir, porque se você pode dar um apagão, como tem muita gente que dá um apagão, né? E esse apagão é normal para uma pessoa de certa idade. Ô Jorge, acho que serve até de um alerta. Quem tem carro automático, buscar saber, né, o que acontece para poder até prevenir, né? Exatamente. Por isso que eu estou falando. Tem que ter uma resposta para poder orientar as pessoas que... Né? Eu, por exemplo, nunca tive carro automático. Agora resolvi que não vou ter mesmo. Só vou continuar com o meu mecânico a vida toda. Entendeu? Se fabricarem ainda, né? Não, mas vai ter que fabricar, senão eu paro de dirigir também, não tem problema. Fica com um carro mais antigo, né, Jorge? Ando de Uber. Novo, né? Eu prefiro o meu. Eu vi uma piadinha no WhatsApp ontem que vem bem ao encontro disso aí que você está falando. Mulher chama o marido e falou: bem, vem aqui. Bem, pelo amor de Deus, me explica aqui. Eu ligo, eu sentei no carro ontem, botei D. E o carro andou normalmente. Aí agora eu vou sair agora à noite, eu botei N. Estou acelerando e o carro não sai do lugar. Me explica o que é isso. Ele faz: mulher, larga o carro e vai andar de bicicleta mesmo, que é o melhor que você faz. Isso, eu também vou andar de bicicleta porque eu não entendi nada do que você falou. Entendeu? Não entendi nada. Não tem carro automático. Você entendeu, Rui? Você entendeu, Mário? Não. Então, para mim, D e N, para mim também era dia e noite, se for, né? Não entendi nada. Vamos lá. Quem está ligadinho com a gente aqui também é a Gisele Lacerda. Então, ó, agora voltando sério, nós estamos vibrando pela Cristina, nossa irmãzinha Cristina, que está lá no hospital. Grande abraço para ela. Tudo de bom. Vai dar tudo certo. Se Deus quiser, já deu certo. A Gisele Lacerda, lá de Itaberá, que Jesus esteja em nossas atitudes. Ela está mandando um abraço aqui, ela, o Rivail, o Marlon Brando, o João Paulo, de Paulista, Pernambuco, ligadinho aqui com a gente. O Forcato, nosso irmão Forcato aqui, ligado com a gente também. A Mari Gross, dando um bom dia. A Miriam Ui, um grande abraço, Miriam. Bom dia, família Vivenciana, um abençoado domingo. Olha, pessoal, mais uma informação. A Miriam está doando um consultório odontológico para alguma instituição aí que seja filantrópica, que faça um trabalho social, alguma coisa assim. Quem quiser pode até ligar aqui para a gente que eu passo o telefone da Miriam para vocês depois. Eu não sei se ela já conseguiu doar, porque ela ligou para mim essa semana. Eu até falei, foi para você, Carlinhos? Falei para o Carlinhos, falei para o Beto, para procurar algumas instituições que pudessem doar esse consultório. Ela está falando consultório, deve ser tudo, né? De dentro as coisas, assim, geralmente alguma instituição tem esse atendimento e pode usar isso aí. Qualquer coisa, dá uma ligada aqui para a gente. Érica Leandro, também aqui ligadinha de nós, o Calinho de novo entrou aqui. O Edson Andrade, bom dia a todos, amigos vivencianos. Cristo e bom dia, boas festas também para todos. A Fernanda Cassal, nossa irmã Fernanda, bom dia. Dia 24 estaremos fazendo o evangelho na casa da Marcela e todos estão convidados. Então, a gente sempre faz o evangelho de Natal na AME, assim, no dia 24. Aí, nesse ano, a gente tem trabalho lá na casa da Marcela, que o encerramento vai ser dia 24, nós vamos fazer o evangelho de Natal na casa da Marcela. Vocês que são aqui da região, teremos cartas consoladoras normalmente lá, que a Fernanda vai receber as cartas, e nós vamos fazer o evangelho de Natal lá na casa da Marcela. Não cabe grande, muita gente, não, mas quem for lá, com certeza, vai ser bem acolhido. A casa da Marcela, que fica em Jacareí, Avenida Papa João Paulo II, número 129, no Parque dos Sinos. Então, dia 24, quarta-feira, nós faremos o trabalho normalmente lá na casa da Marcela e fazendo essa homenagem também no Natal. Começa às 19 horas. Certo? Aqui quem também entrou foi a Ruth das Graças. Bom dia também. Tic-Teco 3106. Assim também entrou aqui para dar um alô. A Sheila Campos, mãe da Cris, semana abençoada. A Rosilma Ferreira, bom dia também. Bom dia, bom escutar, ouvir o Mário Vins, Tic-Teco, a palavra milagre é pó de mico para o kardecista. Não sei se é isso, não sei o que quer dizer muito não, mas tudo bem. O Piero entrou aqui também, o Piero Maia. Bom dia, queridos vivencianos, um excelente domingo a todos. A Ruth das Graças entrou aqui também. Quanto ao carro automático, é quando o proprietário confunde ré e acelerador. Não sei, né? Por exemplo, deixa eu falar uma coisa assim, só defendendo também esse lado meio complicado. A Ana, sogra do Rodrigo, é dona de agência de automóvel. Então, se uma dona de agência de automóvel não sabe dirigir um carro, então ela não serve para ser dona de agência de automóvel. Então, uma pessoa que não vai errar é ela. Ela não vai confundir. Ela vende carro. Não é agência, é loja. É loja? Sei lá, não é agência? É loja. Não é uma agência. Loja e agência é a mesma coisa. Agência é de banco. Não, agência de automóvel. Então, ela é dona da Ponto Sul. Grande aqui em São José dos Campos. Tem carro todo dia. Ela tem carro sempre. O carro que ela quer. Então, ela sabe todas essas coisas de cor e salteado. E aconteceu com ela. Por não isso deve que eu falo. Não ser muito que, bem isso, não. As pessoas têm que ter um esclarecimento maior, talvez, de possibilidades que possam acontecer quando você tem um carro automático. Né? Mas também sou leigo para falar isso. Eu acho que isso que a Ruth está falando também, com certeza, acontece também. Né? A Daniela, aqui entrou aqui, bom dia, amigos vivencianos, grande abraço ao seu Mário Vinhas, né? A Ruth, mais uma vez, exato, Jorge, colocar a pessoa para aprender a dirigir o carro automático, é um carro mais barato, mas custa caro em meio ao caos do trânsito, exatamente. Valdeci Braulio, pergunta, né, Calinho? Depois a gente faz a pergunta do Valdeci. A Miriam ainda não foi doado. A Miriam está colocando aqui que ainda não foi doado o gabinete dentário. Gabinete não, o consultório ela colocou, né? Que é, tirando a sala, deve ser o resto que tem lá, né? A Letícia, excelente dia a todos. A Valéria lá do Rio de Janeiro, meninos, a todos os irmãos conectados nesse programa de luz. Bom Natal para todos vocês com Jesus e muito amor. Aí o Rodrigo colocou aqui, deixa um like, legal, deixa um like aí para nós. Antônio Varoto, dando paz aqui para todo mundo. A Valéria, mais uma vez, bom dia ao seu Mário Vinhas. Sempre nos leva às reflexões no que fala. Feliz Natal. Tic-Teco, mais uma vez, pó de mico causa coceira e irritação. Agora entendi. Entendi. Quando fala essas coisas de milagre, o espírita fica todo se coçando, né? O pessoal fala que eu coço muito a cabeça, assim, essas coisas tudo. Se eu ficar falando, eu fico meio assim. Tá certo, Fico se coçando, verdade. Olha lá, 8 horas e 59 minutos, nós vamos para o intervalo ou vamos falar alguma coisa agora? Não, eu queria perguntar para o seu Mário, por que, que o senhor acha, seu Mário, que teve essa distorção, esse afastamento, né, de Jesus do Natal? Será que é papel do homem, dos espíritos menos evoluídos? O que, que o senhor acha? Por que, que teve esse afastamento? Olha, na realidade, o que existe dentro de nós ainda, infelizmente, é muito egoísmo, né? Então, sempre que nós verificamos e assistimos, por exemplo, alguém, de certa forma, ter mais sucesso que a gente na vida comum, a gente fica cheio de dores, né? Por que que fulano fez isso? Por que que fulano tem aquilo e eu não tenho? No caso de Jesus, vejam, Jesus incomoda muitas pessoas. Incomoda por quê? Porque Jesus nos manda a ter uma vida tranquila, serena, uma vida sem grandes pretensões materiais, mas com grandes pretensões espirituais. Então isso tudo, de certa forma, incomoda as pessoas. E, consequentemente, essas pessoas procuram denegrir a imagem de Jesus, porque, de certa forma, estaria atrapalhando a sua própria vida, né? Então vejam que no decorrer dos dias, no decorrer dos nossos compromissos, da nossa vida, nós temos que verificar, sim, que, na realidade, a presença de Jesus para nós que vivemos o cristianismo, ela é de mais importante. Mas, infelizmente, para outras pessoas de outras religiões, Jesus incomoda. Vejam, é incrível que a gente vê que depois de tanto tempo da vida de Jesus, depois de tanto tempo que nós vivemos, ainda existem brigas, lutas, guerras por religião. Como se Deus fosse para uma religião mais forte do que a outra religião. Então, é um momento que nós não podemos viver. Então, existe o islamismo hoje, certo? Existe o judaísmo, que vivem lá as turras, e o cristianismo corre lá na lateral, né? Mas, de certa forma, a gente precisa, sim, tomar cuidado para não se ver envolvido nesses conflitos que, infelizmente, ceifam vidas, mas não levam a resultado positivo nenhum. Então, todo esse movimento que nós assistimos hoje em torno de Jesus, no caso de querer, de certa forma, denegrir a sua imagem, é causado por pessoas, por situações, por movimentos que não sentem dentro de si a vontade de melhorar o aspecto espiritual. Dão muita importância às coisas materiais, às coisas do mundo, mas não se esquecem, ou se esquecem, que existem muito mais importantes com isso, que são os assuntos do Espírito. É interessante que eu estava vendo um pastor falando que muitas religiões tiraram Jesus das suas palestras, das suas homilias, porque não dá dinheiro. E nós, espíritas, não estamos preocupados com isso, né, Mário? Graças a Deus que não, né? É, mais uma vez, a gente diz que, veja, no programa de escolas, por exemplo, a gente luta muito a respeito de virtudes e defeitos, né? Então, a gente precisa eliminar defeitos para que possamos conseguir virtudes. E o pai, mestre, avô e tudo mais que a gente queira chamar de defeito é o egoísmo, que ainda está presente dentro de nós. E o egoísmo é uma chaga que realmente nos destrói. Nós nos levamos a fazer coisas em nome do egoísmo que não se acredita que ainda exista, né? Mas dentro de nós ainda existe isso. E dentro do Espiritismo, dentro do próprio cristianismo, né? Nós somos levados a seguir os ensinamentos de Jesus, que nos leva a nos desligar das coisas materiais, não que sejamos, de certa forma, não responsáveis pelas coisas materiais, porque nós precisamos ainda das coisas materiais para viver. Todos nós precisamos, sim, das coisas do mundo para viver. Mas o importante é que a gente coloque que acima das coisas do mundo estão as coisas do Espírito. Porque quando a gente morrer, uma palavra muito comum, quando a gente morrer, nós não levamos absolutamente nada daqui. Mas o nosso Espírito leva, sim, aquilo que nós conseguimos acumular em coisas boas, em coisas realmente edificantes, né? O próprio Jesus, na sua fala, ele diz: não queiram vós entesourar tesouros no mundo, onde a traça e a ferrugem os consomem, onde os ladrões os roubam, mas sim tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consome, nem os ladrões os roubam, porque onde está o teu tesouro, está também o teu coração. E mais, né? Jesus dizia que o verdadeiro mundo é um mundo espiritual. Quer dizer, o mundo material é passageiro, acaba se perdendo, mas o mundo espiritual continua, né, Mário? Isso tudo a gente sabe, né, Rui? Mas o nosso apego às coisas da matéria ainda é muito grande, né? Como se diz, não, o mundo espiritual é um mundo lindo, um mundo bacana, mas ninguém quer ir para o mundo espiritual, né? Então, o que, que a gente faz para continuar aqui, às vezes é inacreditável, né? Então, veja, nós ainda não estamos preparados. Quem sabe um dia, quem sabe lá na frente, né? Quando chegar a hora, a nossa ocasião da morte, a gente vai encarar isso com normalidade, certo? Muito bem, está na hora de eu partir, está na hora de eu voltar para o mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo, né? Mas nós ainda estamos muito apegados à matéria e realmente ninguém quer deixar isso aqui ainda, né? Mário, você falou de egoísmo, as grandes chagas da humanidade é orgulho e egoísmo, está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Uhum. E a gente vê que especificamente no que nós estamos falando hoje, junto-se o egoísmo, aí vem o capitalismo desenfreado, aí vem o consumismo desenfreado. E isso está fazendo substituir Jesus para o Papai Noel no Natal. Uhum. E foram muito espertos, que era uma época onde as famílias se reuniam. Era uma época que já existia essa tradição toda, desde o povo judaico, né? E aí o que, que acontece? Falou, vamos aproveitar uma data para poder ter mais consumismo. Aí pegaram a data de Jesus, em vez de ter pegado outro. Por que, que não pegou em novembro ou em outubro? Porque o dia das mães continua sendo o dia das mães, o dia dos pais continua sendo o dia dos pais, o dia dos namorados continua sendo o dia dos namorados. Então você não tem desculpa nenhuma. Agora, eu não tenho na menor dúvida que daqui a 40, 50, 60 anos, ninguém nem lembra que Jesus nasceu, que é a comemoração do nascimento de Jesus, né? Não é que Jesus nasceu nesse dia, a gente sabe que não foi, mas se condicionou lá atrás, há muitos e muitos anos, a comemorar no dia 25 de dezembro, que é exatamente no solstício, né? Que acontecia, que é o nascimento do sol esplendoroso. Então, colocaram o nascimento de Jesus como se fosse ali. Aí depois inventa esses negócios. Papai Noel nem da tradição é. Ele vem de outro lugar totalmente diferente. Esse negócio de presente vem totalmente de lugar que não tem. Vem lá do meio da Europa Oriental, sei lá, para aqueles lados lá. E vem isso aí, eles colocam nessa data. E aí todo mundo embarca nisso por causa de quê? Capitalismo e consumismo. Acaba tirando Jesus e colocando o Papai Noel no lugar. Mário, você tem referência, talvez a pessoa que tenha mais, que seja mais experiente de que todos, é você e o Rui. Vocês têm referência do avô de vocês falando de Papai Noel? Do meu avô, realmente, eu não tenho, porque eu convivi muito pouco com ele, né? Não, esse é o pai. Falando de Papai Noel. O meu pai, ele participava, assim, das nossas festividades de Natal, né? Mas eu nunca ouvi de meu pai a palavra Papai Noel, uhum, certo? Mas ele participava, estava sempre com a gente, nós sempre tivemos em casa essa condição. Quando os meus filhos eram pequenos, né? Depois os meus netos, até certo ponto, a gente sempre se reúne no Natal e tinha aquela troca de presentes, pegar presente embaixo da árvore e dar, né? E depois a gente fazia uma oração e a nossa ceia. Mas realmente não ouvi de meu pai, muito menos do meu avô, a palavra Papai Noel, né? Uhum. Mas então veja que hoje Papai Noel está tomando o lugar de Jesus. E ainda sobe nas costas da gente ainda, né? Ainda ganha crédito nas costas da gente. Porque lá em casa ninguém ganhou esse crédito de mim, não. Porque eu dei sempre presente de Natal. Eu falo, quem está comprando sou eu, com o meu dinheiro. Está aqui para vocês. Aqui em casa não tem Papai Noel. Aqui é eu que compro, tá vendo? Está aqui o dinheiro. Eu fui lá e comprei. O que você quer ganhar? Se eu puder dar, eu dou. Se eu não puder, eu não dou. Então Papai Noel nunca ganhou crédito nas minhas costas, não. Né? Então, o que que acontece? Lá em casa é Jesus que manda, não é? Sempre foi. Nem quando... Não estou falando isso porque sou espírita, não. Muito tempo antes de ser espírita, quem sempre coordenou os trabalhos da minha casa foi Jesus. Né? Não foi Papai Noel, não. Então, por isso que eu estou falando. O primeiro presente que eu ganhei de Papai Noel, o primeiro presente que falaram que era de Papai Noel, eu deixei de acreditar, que foi uma lata de doce que minha mãe deu para mim. Né? Porque agora você pega um garoto lá do sertão, onde não tinha nada, cidadezinha com 200, 300 pessoas, o que ela podia comprar para dar para mim na década de 60, ali por volta de 1964, 65, era alguma coisa que tinha ali. E já pensou uma criança ganhar uma lata de doce? Aquele da, sabe, Sica, né? Sica. É. Ganhar uma lata de doce, devia marmelada. Ficar contente. Mas foi naquele dia que eu falei, esse velho que estão falando aí não existe. Eu queria era uma bola, mas não existia bola para comprar lá. Então, minha mãe deu uma lata de doce. Então, com aquela lata de doce, pronto, eu caí na real, pequenininho, já caí na real e pronto. Falei, não adianta ficar conversando com conversa fiada aqui para mim, que não tem nada disso. Eu falei num programa aqui há uns 5, 6 anos atrás que eu detestava Papai Noel. Uhum. E a mulher contestou, falou, como é que o senhor está fazendo isso, tirando a beleza, tirando a ilusão das crianças? Falei, olha, eu justamente estou falando que eu não gosto do Papai Noel, porque o Papai Noel sempre foi ruim para mim. Eu estou dizendo que eu morava na cidade lá de Araras e tinha uma loja que pegava, as pessoas compravam o presente. Na véspera de Natal, eles iam de caminhão. Papai Noel ia de caminhão, entregando de casa em casa. Mas na minha, eu morei 4 anos em Araras, 4 anos Papai Noel passava direto. Então, meu pai falou, ai filho, infelizmente Papai Noel não vem hoje na sua casa. Então eu peguei bronca de Papai Noel porque eu detesto, eu não concordo com essa ideia de Papai Noel, né? Então, sei lá, esse é meu ponto de vista. Agora, se as pessoas não concordarem, é problema de cada um, né? Claro, a gente respeita todo mundo, eu estou falando só de mim, né? Nós estamos falando da gente, então, né? Mas o Papai Noel foi criado pela Coca-Cola. Uhum. Por isso que é vermelho a roupa de Papai Noel, né? E agora tem até uns caminhões passeando por aí, uns carros bonitos, né? Tudo enfeitado, tudo da Coca-Cola, para o pessoal correr atrás. É. Olhando aí e iludindo as crianças. Já cresce assim, iludido. Aí continua iludido o resto da vida. O Reinaldo que dizia que lá em Porto Alegre, o Papai Noel lá, do Grêmio é azul. Exatamente, é você vê, ainda tem isso. Lá é na Bahia também, Papai Noel tem que ser azul, porque ninguém vai botar a camisa do Vitória, o pessoal do Bahia colocar a camisa do Vitória. Né? Então são essas coisas assim. Não tem problema, pessoal. Cada um faz o que quer. Claro. A única coisa que a gente pede, que a gente gostaria, era que não esquecesse de Jesus. E quando a gente vai na cidade, a gente não lembra de Jesus, a não ser que você passe numa igreja, que geralmente tem um presépio lá, alguma coisa assim, né? Nos lugares religiosos, lá tem um presépinho, cada vez está diminuindo mais, cada vez está ficando menorzinho. E cada vez a festa é enfeitada, tem até neve, bonita neve assim, sabe, de algodão caindo, como quem tivesse neve aqui, né? E as crianças adoram, né? As renas, tudo lá, que nem existe. Tá igual aquele cara que falou que a floresta amazônica estavam acabando com os elefantes, com as girafas na floresta amazônica. Igualzinho. Quem pensa que tem girafa e elefante na floresta amazônica é os mesmos que pensam que tem rena aqui também, né? É o mesmo que pensa. E as crianças pensam que tem. E que a rena vai passar em cima da casa dela com a carruagem lá e o Papai Noel vai deixar o presente. Né? A criança que passa fome, ela vai ficar olhando para cima, o Papai Noel vai passar e ainda vai dizer, criança que não come não tem direito a ganhar presente. Entendeu? Vai acontecer isso. Não, era o que acontecia comigo, viu? Eu não passava fome, mas não tinha direito a receber presente do Papai Noel, né? Isso, já falamos muita bobagem, desculpa aí, tá bom? É que todas as vezes que chega nessa época, o cara que reclama aqui em São José dos Campos, talvez sou eu. Eu reclamei tanto das neves que estavam colocando lá na Praça Afonso Pena há uns 10, 15 anos atrás, que pararam de colocar. Pode ser que chegou no ouvido de alguém. Soldadinho de chumbo. Soldadinho de chumbo, essas coisas tudo. Eu falei tanto, e fizeram um presépio bonito uma vez no shopping, agora no shopping não tem mais, porque não dá lucro isso aí. O que dá lucro é a casa do Papai Noel, coisa bonita. Vai lá para Penedo, a cidade todinha do Papai Noel lá. Vamos lá? Vamos para o intervalo? Vamos. O Jorge está crica hoje. Uhum. Não chama eu para conversar sobre Papai Noel, não, que o negócio pega fogo. Vamos lá pro intervalo, então? A gente vai com qual música, Jorge? A música, peraí, tá aqui. A música que nós vamos colocar é a música do Grupo Castelã. Peraí. Música do Grupo Castelã, Presente de Deus. Letra de Jorge Reis. Essa é boa. Opa! Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje falando o que Jesus espera do seu Natal, do seu nascimento, né? E o nosso palestrante de hoje é o nosso querido amigo Mário Vinhas, que é palestrante e voluntário do Centro Espírita Casa do Caminho. Jorge, Rui, antes da gente ir, queria comentar então que a gente está com os telefones abertos, né? Então, com a, para o sorteio do livro, tá? Então, liguem para nós aqui no telefone 12-3921-3009, quem quiser participar do sorteio, diga eu quero participar do sorteio, tá? Ou entre no nosso WhatsApp, tá aí, zap.vivenciaespirita.org, né? O link também está aqui na descrição, basta clicar nesse link, ele já cai dentro do nosso grupo. Então a gente também colocou a enquete aqui, a gente pede para deixar um like, né, no YouTube, e a enquete está aqui: você costuma fazer o evangelho antes da ceia do Natal? Então deixa a sua opinião aqui pelo YouTube do Vivência Espírita e participe lá do teste que a gente colocou no grupo, né? A gente colocou lá uma pergunta lá: segundo a visão espírita, qual é a melhor forma de preencher a cadeira vazia e enviar paz aos entes queridos que já participam do Natal? Então entre lá no nosso WhatsApp e responda e participe da enquete também, tá bom? Então vamos continuar aí com o bate-papo. Aqui, Antônia, Maria, Antônia coloca aqui: a troca não é de Jesus por Papai Noel, mas de Jesus por presentes. O presente barato ou caro existe. A oração, a gratidão a Deus e a lembrança do nascimento de Jesus é que não tem lugar, né? Ela coloca aqui, aí ela continua colocando aqui: a razão é que estamos caminhando cada dia mais longe de Jesus. Daí a responsabilidade dos cristãos e espíritas em oportunidade que Jesus nasça todos os dias. E aqui também, Jorge, no WhatsApp, a Elza Yoshi manda bom dia, equipe Rui, Jorge, Rodrigo, Carlinho, Sebastião e Mário Vinhas, bom dia. Vivenciamos Feliz Natal a todos, Deus abençoe com paz, harmonia no lar e muita coragem e fé para o nosso renascimento. Oswaldo Barbosa aqui também, que esteve com a gente, depois o programa dele foi muito bom, coloca aqui o Oswaldo Barbosa no YouTube. Ele manda bom dia, família vivenciana, paz, saúde, harmonia a todos, saudação ao nosso irmão Mário Vinhas, companheiro de muitas jornadas. E a Valéria lá do Rio, a Valéria que levou o Tadeu lá de Araxá lá pro Rio, ela levou o Tadeu no mesmo dia que ela levou, o Tadeu deu um terremoto lá em Araxá, vocês viram? Depois coloca aí, terremoto Araxá, foi na semana que ele saiu e foi pro Rio de Janeiro. Você viu que a Valéria, quando chega lá, causa até terremoto, né? Araxá, né? Eu tinha mandado pro Mané, ele falou, viu? A Valéria que causou esse terremoto lá em Araxá. Um grande abraço pra Valéria, porque ela tá lá do Rio pra gente falar muito de Bezerra de Menezes, falar Pai muito bem. Do espiritismo, né? E ela... há necessidade, né? Isso mesmo, e ela fala: mais uma vez, bom dia a todos, sobre o Papai Noel, acho importante a família conservar sobre ele e apresentar Jesus como protagonista do Natal. Papai Noel está presente nas creches e escolas, então precisamos falar sobre ele também, faz parte da infância, também dos mais carentes. Na Pai Bem, não temos Papai Noel, mas conversamos e tentamos mostrar que os sentimentos são mais importantes do que os presentes, porém distribuímos presentes também, como Chico também distribuía. Eu concordo com você, Valéria, eu acho que eu que tenho filho pequeno, né? Você tem o lado lúdico também, né? Só que eu concordo com você, tem que colocar como protagonista Jesus e não o Papai Noel, né? Então, exatamente isso aí que a gente fala. Não tem problema ter Papai Noel. Não. O problema é a substituição. Eu estava falando aqui agora que eu lembrei do Carlos Baccelli, que todo mundo fala, Chico falou. Mas tem pessoas que falam que o Chico falou que tem credibilidade. O Geraldinho Lemos também, que fala muito que o Chico falou, conviveu direto com o Chico Xavier, amigo pessoal ali direto. O Carlos Baccelli, amigo pessoal, e convivia era diariamente com o Chico Xavier. Então, tem certas pessoas que falam que o Chico falou que a gente tem que tem credibilidade. E o Baccelli falou não sei quantas vezes que o Chico dizia: tomem cuidado que querem tirar Jesus do Espiritismo. Olha só a gravidade, tome cuidado. E se você vê movimentos que existem aí, é que o espiritismo tinha que ser só científico e filosófico, esquecer a parte religiosa, que a parte religiosa do espiritismo é totalmente cristã. Questão 625. Quem que o espírita, quem que deve ser o modelo e guia para a humanidade? Jesus, vê de Jesus, questão 625. Ele é o nosso guia e modelo. E tem gente querendo tirar isso fora, querendo deixar só como enfeite e querer só ficar com a parte filosófica e a parte científica, que passa a ser discutiva, passa a ser tudo, e você não tem essa ligação moral, né? Porque você, tirando a ligação moral de qualquer local, você pode fazer qualquer coisa na vida. E quando eu falo assim, eu estou fazendo uma analogia ao que fizeram então com Jesus no Natal. Tiraram Jesus e colocaram Papai Noel no lugar. Se, não, se for mentira minha, conversa com qualquer criança que eu quero ver se ela fala de Jesus. Só conversar com qualquer criança. Ela sabe rezar, fazer o Pai Nosso, isso aí não tem dúvida nenhuma. Mas vai lá na AME, a gente tem 184 crianças na AME. Todas ganharam presentinho de Papai Noel, que as campanhas que a gente faz, que as pessoas dão o presentinho para elas, tudo. Vamos lá conversar com essas criancinhas para ver se elas sabem quem que é Jesus. Papai Noel, todas elas sabem. E agradecer ao Walter... Ele está revivendo os bolos que ele mandava lá. Bolão fora de série mandou lá. Está delicioso ainda. É que era o bolo da Dona Anitta, né? A Dona Anitta ficava preocupada, falava, ui, será que o Walter não vai se esquecer do bolo? Um dia eu falei com o Walter, falou, não, isso aí é um compromisso que eu tenho com a Dona Anitta. Quer dizer, depois a Dona Anitta faleceu, né? Esqueceram de pedir o bolo pro Walter, né? Tic Tac colocou aqui, rena e elefante na Amazônia é forte, é mesmo. Mas, viu, se você lembrar, aí quando estava tendo aqueles incêndios na Amazônia, aqueles incêndios, aparecia esse pessoal que cria influenciador, que está cheio de artista influenciador, que botava na internet a Amazônia pegando fogo e a girafa lá no meio do fogo, na Amazônia. Colocava lá na internet para o pessoal ver. Então o pessoal do exterior está crente que na Amazônia tem girafa, tem elefante, tem leão, tem essas coisas, né? Então os incêndios estavam acabando com esses animais. A fauna mais rica do mundo que existe é a nossa. Só que não tem esses animais da África, não. Quem estava morrendo era outro. Agora, exagera o quê? Coloca uma girafa que todo mundo enxerga. Não vai colocar um camaleão, né? Não vai colocar um tamanduá. Coloca uma girafa, coloca um elefante, coloca um leão que todo mundo olha. E achava que aqui tinha. Então é isso que a gente está querendo dizer. Ô Jorge, eu fiquei 15 dias na Argentina, o pessoal lá achava que aqui no Brasil todo mundo andava de biquíni para baixo para cima, quer dizer, uma mentalidade errada do Brasil, né? Exatamente. E com esse negócio de influencer agora aí na internet, inteligência artificial, a gente põe animal na Amazônia que a gente quiser. Hã? Vamos voltar lá para o tema, então? Vamos. O Mário, Valdeci Braulio pergunta, por que nós, reencarnacionistas, nos preocupamos tanto com a evolução do espírito nessa atual existência, se sabemos que a vida é um eterno e infinito aprendizado? Cedo ou tarde, alcançaremos a evolução, não é? Bom, na realidade, nós já perdemos muito tempo, né? Já devemos ter reencarnado muitas e muitas vezes. E porque hoje existe esse movimento, existe essa preocupação, é que para a gente não perder uma oportunidade. Nós já perdemos muitas oportunidades lá atrás, deixamos passar simplesmente tranquilamente ou não tranquilamente, mas a gente nunca se preocupou com essa história da evolução do espírito, né? Talvez por falta de esclarecimento, por falta de oportunidade. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem consciência de que a nossa presença aqui é importante. E se a gente tem que aproveitar, sim, cada minuto dela no sentido de melhorar interiormente, né? Como que a gente diz, qual é a minha fortuna hoje? A minha fortuna hoje, de fato, se reduz a tudo aquilo que eu trouxe de vidas anteriores e acumulando com aquilo que eu estou aprendendo hoje. Então, eu vou sair dessa vida mais rico espiritualmente. Sim, se eu aproveitar tudo aquilo que eu estou tendo em oportunidades de conhecer, de aprender, de vivenciar o que é bom, não é? Então, não é uma preocupação imposta, mas é uma preocupação que nasce naturalmente em todo aquele que... Como se diz vulgarmente, aquele que tem mais que dois neurônios na cabeça, né? Eu não estou aqui simplesmente para gozar a vida material, eu não estou aqui simplesmente para ganhar presente no Natal e esquecer de Jesus, não. Eu tenho que sim aproveitar tudo aquilo que Jesus me deixou em exemplo, em esclarecimentos, para que quando eu voltar para o plano espiritual, eu possa apresentar uma posição mais evoluída do que aquela que eu cheguei aqui. É, Mário, foi legal o Valdeci ter feito essa colocação, porque a gente que trabalha em trabalho de desobsessão, né, o Rui talvez seja o mais experiente aqui nisso, em trabalho de desobsessão, vira e mexe, aparece um espírito sofredor falando isso, falando que perdeu a oportunidade, que ele achava que ele podia deixar para depois. Ele achava que... É, aí você pega o seguinte, não é espírito leigo, não. É espírito que sabia que existia reencarnação, é espírito que tinha conhecimento espiritualista, e ele achou, vai passar o tempo, isso aí a gente vai deixando, vai empurrando com a barriga. Aí chega lá no plano espiritual, fica arrependido, fala, meu Deus do céu, eu sabia, por que que eu não comecei a fazer essa reforma logo? Como é que eu não comecei a trabalhar logo nisso? Nós somos imperfeitos, isso aí a gente não tem dúvida nenhuma. Por mais que a gente faça, ainda vai ficar faltando. Né? Não devemos ser utopistas, não, achando que você, nenhuma vivência só, você tem que modificar tudo. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, tentando ser melhor hoje do que fomos ontem. E projetando uma amanhã melhor, que vai dar, que vai, a gente vai resolver de uma hora para outra, não tenhamos dúvidas. E Deus dá tempo isso. Quantas vezes for necessário a gente voltar, nós vamos voltar para corrigir. Mas só se eu começar agora, eu ganho mais tempo também. Uhum. Mas, Jorge, outro dia eu estava conversando com um amigo aí que é médico e trabalha com as pessoas em fase terminal. Uhum. Ele falou, Rui, o que eu fico impressionado é que o pessoal às vezes não tem medo da morte. O que eles ficam preocupados é de não ter feito aquilo que deveria fazer. Uhum. Se preocupar com a família, se preocupar com os filhos, se preocupar mais em aprender. E muitos se arrependem de ter se preocupado somente com as coisas materiais, que não vai levar a nada, né? Uhum. Então, é essa que é a grande preocupação das pessoas na fase terminal da sua existência, é justamente o arrependimento de não ter feito aquilo que deveria, que poderia ter feito, né? Uhum. É, por aí. É, realmente, gente, é interessante a gente observar a vida, né? Nós, eu e o Rui, por exemplo, os outros aqui são todos meninos, né? Mas eu e o Rui, que já estamos de cabelo bem branco, né, Rui? Sim, sem cabelo. Que a gente sente, que a gente vê. Nós estamos cada vez mais perto da nossa volta para o plano espiritual, né? Seja lá de que forma for. Mas aí a gente para pensar, a gente olha para trás. E apesar da gente... E lá dentro do entendimento comum, a gente ter feito alguma coisa, a gente conclui que poderíamos ter feito muito mais, né? Então, essa sensação de perder oportunidade é muito ruim, gente. Então, todo aquele que hoje ainda tem essa condição, tem esse esclarecimento de tentar se dedicar um pouquinho mais ao crescimento espiritual, não deve perder a oportunidade, para que amanhã ou depois não haja arrependimento, né? E a gente vê que, pela minha passagem na vida aí, eu estou dizendo com muita sinceridade, viu, Mário? Eu só já falei outro dia aqui que só por hoje eu não estou preocupado com o futuro, não estou preocupado com o passado, não tenho arrependimento de nada que eu fiz, porque tudo que eu fiz foi de acordo com o meu entendimento. Hoje eu não faria muitas coisas que eu fiz, mas naquela época era comum. Sim. A gente estar preocupado em viver, em adquirir coisas, em estudar e aprender. Quer dizer, a gente não estava muito preocupado com essa parte espiritual. É interessante. Só para complementar isso, é uma experiência minha, né? Minha pessoal. Eu, uma vez, já meu pai estava em idade bem avançada, eu fui visitá-lo, como fazia todos os dias, e eu peguei chorando. Isso me sensibilizou demais, compreende? Por que o senhor está chorando? O senhor está arrependido de alguma coisa? E ele me falou, não, filho, eu não estou arrependido de nada que eu fiz, eu estou arrependido de tudo o que eu não fiz, poderia ter feito. Então, essa situação que a gente está levantando realmente tem um fundamento muito grande, gente. A hora que a gente está próximo da nossa passagem, eu e o Rui, por exemplo, o que a gente tem pela frente? Mais 3, 4, 5 anos, sei lá, se for muito. Sim. Certo? Mas aí é a hora da reflexão, é a hora de se pensar. Meu Deus do céu, eu estou contente comigo mesmo? Eu poderia estar mais satisfeito com comigo mesmo. Então é o momento que a gente faz uma introspecção e fica, de certa forma, meditando, não é? Então é preciso que a gente faça tudo aquilo que a gente possa realmente desenvolver para que amanhã depois a gente não se arrependa daquilo que não fez, certo? Arrepender daquilo que fez, muitas vezes a gente pode simplesmente chegar a essa conclusão, mas a dor da consciência de ter perdido o tempo é muito grande. É, o Dinho, vai falar, Carlinho? O Dinho entrou aqui, o Dinho, nosso amigo Dinho. É, bom dia, família Vivenciana. Como sempre, com ou sem Papai Noel, tenhamos todos um feliz Natal todo dia. É, eu prefiro sem Papai Noel. Eu prefiro só com Jesus mesmo. Viu? É, a Irene do Espírito Santo, prima do Rodrigo, lá de Santos, está mandando um abraço aqui. Gustavo, lá, um abração para o Gustavo, que deve estar ouvindo a gente. Saudade dele. Feliz Natal para ele, para o Zé também. E para a Irene. Tico e Teco aqui mais uma vez. Ninguém está impedido de montar seu presépio com a visita dos Reis Magos, como lembrança da comemoração do evento mais importante da humanidade, a vinda do Senhor. Todo ano, lá em casa, monta o presépio. E muitas casas que eu conheço montam o presépio lá, mesmo que seja pequeno. Né? É, agora, eu acho muito bonito quando você vai em algum lugar religioso, assim, principalmente nas igrejas, como eu estava falando, chega lá, tem um presépio grande, Maria, José, Jesus ali na palhocinha ali, né? Sentado, deitado naquela caminha ali de palha. É, e aí eu acho que as crianças têm que ter a curiosidade de saber o que foi isso, o que aconteceu, né? É, isso é interessante para chamar atenção. No shopping devia ter sempre isso. Faz a festa do Papai Noel de um lado, faz um presépio do outro. Agora, quando faz o negócio, ainda faz tudo misturado. Daqui a pouco estão achando que Jesus é filho do Papai Noel. Entendeu? Porque ninguém sabe nada. Faz mais um. Ainda tem gente que não sabe. Ainda tem gente que não sabe que é um espírito em evolução. E não são poucos, né? Ela colocou aqui. E não são poucos mesmo. A gente pode dizer que a maioria dos espíritos que saem aqui da Terra, eles ficam vagando pela Terra mesmo. A maioria. Graças a Deus a gente não fica vendo espírito aí. Porque se ficasse vendo, ia ser um caos na Terra. Um caos. Sinceramente. Graças a Deus. A gente tem que dar. Tá cheio de gente querendo ser vidente. Cheio de gente que quer ser vidente. Se fosse todo mundo vidente, eles iam ver a confusão que ia dar. Né? Mas ele quer ser vidente só de coisa bonita. Só de coisa boa. Né? Quando o bicho pegar essas legiões ferradonas aí que existem para cima e para baixo, o zumbi, aquele zumbi de filme, é pouco perto do lado espiritual que está aqui vagando na Terra. Então é isso mesmo que ela está falando aqui. Poucas pessoas nem sabem o que é um espírito. Pensa que é só carne, quando desencarna, se pega, se vê, se olha no espelho. Porque tem aquele ditado que fala que cara é vampiro, gente morta olhando no espelho, não reflete a imagem. Reflete sim, vai se olhar no espelho, vai pentear o cabelo, vai fazer tudo, se tiver um pente, né? É claro. Então, se acha que está aqui ainda. E fica aí almoçando em casa, dormindo, quando dá as coisas dele, fica ruim, começa a ser obsessor, pega mal, quando vende o carro dele, quando a mulher casa com outro, passa a ser obsessor. E fica aí atrapalhando meio mundo de gente, lá no centro espírita pra gente resolver, mas não dá conta de resolver todo mundo. Né? Muita gente batendo cabeça aí o tempo todo, qualquer autor espírita que você pegar, que está escrevendo sobre o mundo espiritual, todos falam isso. As legiões que vagam aí do lado. Desde André Luiz lá, o tempo todo ele fala disso. E é exatamente, é bom falar isso aqui, Tico e Teco, né? Porque tem gente que não se toca. Aí quando a gente morre de medo do umbral. Se Deus quiser, quando eu desencarnar, se eu for no umbral, eu vou ficar tão contente. Pelo menos eu sei que eu morri. Estou lá, falo, estou aqui para acertar alguma coisa. Que a maioria nem lá chega. Fica por aqui mesmo. Na Terra. Tem gente que morre e nem sabe que morreu, botam para reencarnar de novo, nem da Terra saiu. Ainda fica naquilo que não existe plano espiritual, porque nunca saiu daqui. Né? Só comentar aqui também, Jorge, o José Magalhães entrou aqui no WhatsApp e manda bom dia, Vivencianos. É sempre muito esclarecedor ouvir o Mário Vinhas. Obrigado. Melhoras para a senhora que sofreu acidente com um carro automático. Mora em Atlanta, nos Estados Unidos, e aqui 99% dos carros vendidos são carros com câmbio automático. Por aqui não há relato de incidentes devido ao câmbio automático em si. Essa é uma tecnologia já bem madura. Mas há incidentes e até acidentes com o uso da função piloto automático, autopiloto, que alguns carros mais modernos oferecem. É, e a diferença é que aí nos Estados Unidos também não vende carro chinês, né? Não? Não, lá é proibido. Não é que é proibido, é eles colocam um imposto absurdo em cima, aí ninguém compra carro chinês, né? Talvez é... Não sei, né? Vai saber. É, não, por causa da concorrência gigante mesmo, né? Porque Exato. Eles querem... Cada um quer dominar, né? Porque aqui a maioria, 99% é chinês, dos carros. Eu acho que no Brasil, daqui uns 30, 40 anos, não tem mais nem brasileiro, é tudo chinês, sinceramente. Você não vai ver mais, você achar um inteiro, tá? Cabeça chata baiana assim igual eu, vai ser difícil. No mundo inteiro. É só chinesada. É só ver, só você ir para São Paulo. São Paulo era só nordestino que tinha nas bancas, né, Rui? É, nas bancas da 25 de março, todo o pessoal só tinha isso. Aí chegou um tempo que começou a ter os libaneses, aí veio a América do Sul, aí o pessoal que vem. Hoje só tem chinês. Só tem chinês. Poxa. Não sou, como é que chama aquele negócio que não gosta do estrangeiro, chino, não? Né? Chama? Xenofóbico, não, pelo amor de Deus. O mundo não, é para todo mundo. Agora, daqui um pouco que a gente não vai ter mais gente, não vai ter mais. O brasileiro vai ser só chinês ou é que eles estão tomando conta do mundo? Chinês e coreano estão dominando o mercado popular aí, né? É, vai lá no busca-busca, galelinha. A minha sogra adola. Jorge, mas a galeria Pajé foi desmontada. Os chineses tragaram só lixo lá e foram embora. Claro, eles estavam cheios de lugar melhor. Galeria Pajé já era prédio de velho pra caramba. Agora vai aqui em São José que você vai lá pegar lá no Faro Shopping, virou o busca-busca lá, que até no terceiro pavimento da garagem tem busca-busca, tem tudo. E você chega lá, uma fila do tamanho do mundo. Se um dia pegar um incêndio lá embaixo, quero ver com aquele povo sair de lá de dentro. Só tem uns corredorzinhos pra sair. Né? Jorge, posso fazer essa pergunta que o colocou? Quem colocou? O Rodrigo colocou pra pessoa. Já, posso fazer a pergunta pro Mário? Não, mas deixa pro final. Deixa não, pro final. Não, mas não. Só depois que as pessoas falam deixa que a gente final. Pega a opinião dele. Vamos aproveitar para falar, Jorge, o que você acha da gente falar aí do Natal da casa da Marcela? Já convidei as pessoas. Olha, né? Convidei as pessoas, o Rodrigo fez um cartazinho. Quem quiser ir lá na casa da Marcela na quarta-feira, né? Fica na Avenida Papa João Paulo II, 129, no Parque dos Sinos, lá em Jacareí. A partir das 19 horas, nós estaremos lá cantando as músicas de Natal para as pessoas, né? Falando um pouco sobre o Natal. E também a Fernanda vai fazer o trabalho de cartas consoladoras, né? Muita gente vai na esperança de receber um recadinho do seu ente querido aí nessa época de Natal também. Tá aí o endereço aí para o pessoal ver. Acho que agora o pessoal consegue ver aí. Avenida Papa João Paulo II. 129, Parques do Sino em Jacareí. É o trabalho normal, né, Jorge? É o trabalho normal, só que vai ser uma homenagem ao Natal também, né? Isso. E provavelmente as pessoas que vão passar a mensagem vêm passando alguma coisa referente a essa data também, assim, né? Geralmente tem psicografia também, né? Então... A psicografia é o que tem lá na Casa da Marcela. A normal. Casa da Marcela, acho que é a única aqui na região que só trabalha com psicografia, só é psicografia. Lá não tem trabalho de desobsessão. Não, geralmente a gente tem estudos, né? Na segunda-feira, por exemplo, a gente sempre faz estudo das obras básicas. Agora nós estamos fazendo estudo dos livros da Marcela mesmo, né? O Rui, esses dias, quando a gente terminou o livro estudo da casa da Marcela, o Rui foi lá dar um depoimento, porque o Dodô, nosso Dodô, faz parte do livro Casa da Marcela também, né? Então o Rui foi lá falar um pouco com o pessoal. Muito bonito. As pessoas queriam conhecer ele. Pai do Dodô, porque o Dodô no livro ele fica bem conhecido, chama muita atenção aos capítulos que ele participa. Aí queriam saber quem que era o seu pai do Rodolfo. Queria conhecer o pai do Rodolfo. Bom, bacana. Mas, o Rodrigo ele colocou aí a cadeira vazia na ceia de Natal. Isso é. Acontece muito, né, mano? E como acontece, gente? Nós temos relatos, experiências, inclusive, de pessoas que realmente tiveram uma participação muito grande no meio da família, né? E em desencarnando, abre um vazio. Eu acredito que todos nós que vivemos o cristianismo e vivemos essa condição de família, todos nós, quando morremos, vamos chamar assim direto, né? A gente vai deixar assim uma lacuna, né? Nós ainda estamos muito apegados à matéria, eu já falei bastante sobre isso, né? E por mais espiritualizado que a gente esteja, a gente ainda sente falta da presença humana, né? Então, por exemplo, quando um pai, uma mãe, um filho, falta, deixa um buraco ali. Então, isso tudo nos leva assim, a refletir que quanto mais identificados a gente estiver com a realidade da vida e a realidade da morte, isso é muito importante, porque quando o familiar, ou mesmo nós, fizermos a nossa passagem, a gente morrer, a gente não deixe espaço para que as pessoas fiquem, os nossos parentes, os nossos familiares, fiquem lamentando a nossa ida, mas simplesmente nos ajude a desprender do mundo físico, né? É como o Jorge falou ainda há pouco, né? Existem espíritos que ficam perambulando por aqui o tempo todo, né? Então, que a gente possa não fazer isso quando a gente for para o lado de lá. E, consequentemente, a gente ajude aqueles que já foram a seguir o seu caminho também. É muito comum as pessoas reclamarem, poxa, meu pai e minha mãe morreram, nunca mais soube deles. Aí entra mais um ensinamento de Jesus que nos leva a considerar a família física, a família material e a família espiritual, né? Muitas vezes, por questões de necessidade, por questões de resgate, qualquer coisa assim, nós somos levados a nos reunir em determinada família, mas ainda a gente não é parte da família espiritual, somos parte da família material. E quando esse ou aquele faz o seu desencarne, ele segue o seu caminho. Por isso que a gente nunca mais sente a presença deles, a gente nunca mais tem nada deles. É o caso das cartas psicografadas, por exemplo, que o Jorge deve ter bastante experiência sobre isso, que ele participa do trabalho lá da casa da Marcela, né? Existem pessoas que vão desesperadamente buscar uma carta, um relato, alguma coisa de um parente, de um conhecido que se foi para o plano espiritual, né? Mas isso não acontece, porque certamente não existe necessidade ou às vezes nem existe merecimento. Muito bom. Mais alguma pergunta? Mas tem perguntas? Não, aqui não, mas peraí. O Luiz Eduardo, o Eduardo, né, Ribeiro, um abraço a todos. A da Rádio Ouvintes, ao nosso querido amigo Mário Vinhas, conversa muito boa hoje. Ruth das Graças, e hoje era para ser o Eduardo, aí nós trocamos, né? Era o seu Eduardo. Mas ele está, o Luiz Eduardo, ele virá aqui no dia 18 de janeiro. Legal. Virá no ano que vem. Uhum. É, exatamente. Não, mas é legal. Obrigado, viu, Eduardo, que era a sua vez hoje. A gente vai falar do Natal, nós pedimos para o Mário. 18 anos, a gente vai estar fazendo 22 anos, né? Uhum. Essa data. Uhum. Essa comemoração, né? É. Ruth das Graças colocou aqui, o Jorge está me fazendo rir muito hoje. E o pior é que não é piada, é a mais pura verdade. É. A gente falando com graça fica melhor, né, Ruth? Porque o sofrimento já é grande demais para poder ser sério. Tem que falar. Brasileiro é meio assim mesmo, né? Sofre e dá risada. E a Valéria também falou, concordo plenamente com o Jorge sobre tudo que ele falou, e quando se fala sobre Chico, precisamos saber se é verdade ou não. Uhum. Tem gente demais falando muita coisa que o Chico não falou. Por isso a gente indica aí as obras, tem a chicopedia.org, tá? Que vocês entram aí, chicopedia.org, tá aqui na descrição do YouTube, que já pesquisa direto nas obras originais, né? Não, e o Mário Vinhas trabalha na livraria e ele pode recomendar e pode indicar vários livros para que as pessoas possam entender realmente quem foi Chico Xavier, né? Uhum, e como existe uma literatura muito grande de Chico Xavier, né? Eu acho que em todos os campos necessários para que a gente possa, de certa forma, buscar uma reflexão a respeito do que estamos fazendo aqui e, de certa forma, tocar para frente, né? Como o próprio Chico disse, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Isso é interessante. Isso, então, Mário, essa daí não foi o Chico que falou, não. Não foi, não é. Não. Sei, não. É. Tá nele, né? Uhum. Tá, num livro, tá num livro lá que o do, do, do amigo íntimo do Chico, né? Que é o Eurípides, uhum. que ele criou, né? Lá na, uhum. na casa dele. E ele, Eurípides, publicou um livro que na capa do livro tá essa frase. Essa frase, né? Uhum. É. Que ele dá como vinda do Chico, né? Uhum, mas não tá então, aí o que e que esse é um ponto que eu acho que vale a pena a gente fazer. Quando entrar, a gente receber uma mensagem, entra lá no chicopedia.org, coloca a frase lá e vê se tá dentro de uma obra. Ou até na inteligência artificial. Uhum, mas na inteligência artificial ela pode errar. E aí você pede para ela trazer o trecho... Ou a página onde é que a referência tá do livro e ele e a inteligência hoje faz. O Gemini aí tá muito bom agora, do Google. É, agora, olha só. A gente que acaba estudando bastante as obras do Chico Xavier, né? Eu não li nem 40% das obras do Chico Xavier, mas eu acho que é bastante já. Essa frase que foi acabada de falar, do jeito que ela tá, não foi o Chico que falou, mas... Os extratos que a gente pega dentro das obras dele, ele falava esse dentro desse contexto o tempo todo. Uhum. Né? O tempo todo ele falava dentro desse contexto. Então eu até penso faz que sentido, o Eurípides né? escrevendo, né? O Eurípides escrevendo, ele pode ter sido intuído mesmo, até pelo próprio pai, né? Pelo Chico, ou ouviu isso muitas vezes, e foi até. Eu acho que foi muito feliz em fazer uma frase dessa. É bacana. E até atribuir ao Chico Xavier, né? Que é muito bonita mesmo. Mas é isso que o Rodrigo falou que é legal. A gente sempre, como espíritas, a gente sempre questionar isso, né? Foi mesmo? A gente tem dúvida, porque aí a gente sai levando para frente sem saber direito, às vezes, o que foi. A Célia Bila entrou aqui. Bom dia, vivencianos. Aqui novamente para observar os ensinamentos que me chegam através de vocês e seus convidados. Tico e Teco, é uma pergunta, Calinho. Exato. A morte não corta os laços de amor e nem os do ódio, não é? Faz uma pergunta só, mas é só uma interrogação. Se quiser comentar, Mário. Quer comentar? Quer comentar? Refaz aí a afirmação. Na realidade, não, né? A morte não deve causar essas situações que normalmente muitas pessoas têm. Mas acontece que, mais uma vez eu volto a dizer, da nossa ainda ligação muito grande à materialidade, né? E o nosso amor às vezes é tão grande pela pessoa que desencarna, ou o espírito que desencarna, que a manifestação desse amor prende o espírito de seguir o seu caminho. Então, na realidade, nós não devemos nunca exigir a presença do familiar ou do conhecido ou do amigo que já fez a sua passagem, no sentido de sentir a sua presença aqui, mas simplesmente fazer as nossas orações, nos lembrar dos momentos bons que vivemos, as conversas boas que tivemos, certo? Mas nunca com o sentido de posse, com aquele sentido de não, você deveria estar aqui, você está fazendo falta. A gente precisa, de certa forma, libertar, demonstrando o nosso amor dessa forma. O Luiz Fontes, lá de Aracaju, nosso irmão, ele fez uma pergunta aqui. Uma pergunta não, fez uma colocação. Bom dia, Jorge, Mário. É o Luiz Fontes, é de Aracaju? Não sei. Eu acho que é. Acho que é sim. É que a gente pega aqui, o nome está tão esquisito, porque... bom dia, Jorge, Mário. Lembrando o livro Brasil, Coração do Mundo. Diz assim, a obra da revolução espiritual no Evangelho de Jesus não se compadece com as agitações do século. Quando fala da revolução espiritual, fala que é a aplicação, né? Talvez, né, Maria? Assim, do jeito que ele falou, a aplicação do Evangelho de Jesus. Uhum. Ela não tem, não vai dar corda para as coisas erradas que acontecem. Não, ela tem que ir, né? Sempre segue, tem né? Tem que seguir. Nós devemos colocar essa condição dos ensinamentos de Jesus absolutamente superior a tudo quanto se vive no mundo, nesse mundinho nosso aqui, né? Então a gente dá tanta atenção, tanta preocupação para o dia a dia físico, material, e nós esquecemos, nem temos tempo, né? Vejam vocês que a gente ouve sempre o relato de pessoas que a gente pergunta: você faz sua oração à noite? Olha, eu estou tão cansado à noite que realmente não tenho nem coragem de fazer oração. Mas passa 2, 3, 4 horas na frente da televisão, vendo novela, vendo isso, vendo aquilo, né? Mas na hora da oração, 5 minutos de oração, daí não tem mais condição. Aí está chumbado, pum, cai na cama e dorme, né? Então a gente tem que estar atento para as pequenas coisas do mundo, gente. Nós temos que estar atento para as pequenas coisas do mundo que a gente fala, mas são grandes coisas do mundo que a gente simplesmente deixa passar. E isso, vejam, lá na frente a gente vai se arrepender. Já comentamos sobre isso, né? É interessante que esse livro, Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, é uma promessa também de Jesus, né? É dizendo que querendo, se a gente observar bem o livro, querendo ou não querendo, é isso que vai acontecer. E às vezes, muitas vezes a gente fala, mas o mundo está passando, o mundo vai passar, a evolução vai chegar, e se você não evoluiu, você vai ficar. Por isso que fala que não se compadece. Se nós não procurarmos nos modificar, o tempo não vai esperar ninguém, não. E o tempo para nós é encarnado e desencarnado. Não é porque desencarnou que está fora do tempo, não. Continua o tempo para ele. Então, a transformação no mundo, essa revolução espiritual que está sendo colocada, ou nós podemos falar até a regeneração, ela vai acontecer. Esses dias uma pessoa estava perguntando para mim: Jorge, mas como que pode ter regeneração com o mundo tão do jeito que está? Todo mundo brigando com todo mundo, tanta maldade, tanta coisa ruim que está aparecendo, a gente liga aí, só vê coisa ruim, só vê coisa ruim. Eu falei: se você voltar lá para a época da Inquisição, você vai ver coisa pior. Nós hoje somos bem melhores do que naquela época. Agora, as pessoas têm oportunidade para vir aqui e se modificar. Se elas não se modificaram, aí não vai ter essa colher de chá aqui, não. Né? Não vai ter compadecimento, não. Quem não se enquadrar vai acabar saindo fora. Porque se a gente observar direitinho, nós já estamos em regeneração. É que nós estamos confundindo ainda o que é a regeneração. Todo mundo acha que regeneração é ter 100% de pessoas boas no mundo. Não. Ter regeneração é você ter 50,1% de pessoas boas no mundo, já é regeneração. E eu acho que a gente já tem 50,1% de pessoas boas no mundo. Agora, a maldade vai continuar. Enquanto os planetas forem de transição, existe maldade. Só quando nós chegarmos num planeta divino, num planeta perfeito, é que a bondade reina plenamente. Aí sim, enquanto não chegarmos lá, ainda vai ter maldade. Agora, se a gente fizer uma comparação do passado com o que é agora, o mundo é bem melhor. Só que a comunicação hoje é na hora. Você entra na internet e você sabe o que está acontecendo de errado no mundo todo na hora. Antigamente ninguém sabia, mas era muito pior. Ou será que não tinha pedofilia, não tinha feminicídio antes? Feminicídio é só agora, a partir agora dessa década. Toda hora você liga a televisão, está lá, feminicídio. Fala: meu Deus do céu, nunca aconteceu isso. Foi muito pior antes, ninguém nem via, ninguém nem dava bola. Na Inquisição, milhares e milhares de mulheres foram torturadas e mortas por ser considerado bruxas, por exemplo. Milhares. E sistematicamente, eu tava vendo um livro, depois eu lembro aqui o nome, que conta o caso, né, que legalizado disso, de mulheres que foram. E aí, o que acontece? Naquela época, não tinha mídia, não tinha rede social, não tinha nada, e tudo acontecia sem a gente saber. Ou seja, eu concordo com o Jorge. Hoje, o mundo tá muito melhor. Muito melhor. Parece pior, por quê? Porque a nossa consciência evoluiu. A nossa consciência não aceita mais isso. Antes, as pessoas eram escravizadas, eram acorrentadas em praça pública e tudo mais, e passava, olhava e achava isso natural. Natural. Hoje a gente já não aceita isso, de forma alguma. Né? Então, por que parece que está pior? Parece porque a gente não tolera, a gente não aceita mais isso. Então a gente se revolta com isso. Quando vê alguém sendo acorrentado, uma mulher está sendo violentada, a gente não suporta mais isso, não aceita mais isso. Então parece que é pior, mas tá, é muito menos do que era há 100 anos com atrás. Com certeza. Eu, estudando um pouquinho da Inquisição, eu peguei um fato histórico esses dias, que tinha um castelo de um senhor feudal, é claro, na França, que os cachorros eram viciados em orelha de gente. Imagine quantas pessoas você tinha que matar para ficar andando a orelha para os cachorros comer. Imagina só, né? Na cruzada, que aí é mais atrás, muito mais atrás, onde Ricardo Coração de Leão foi derrotado, disse que no campo de batalha, o sangue, você pisava no chão, o sangue vinha até o tornozelo. Achei o nome do livro, Jorge. Chama O Martelo das Feiticeiras. Uhum. Que era a lei, era o postulado pela igreja de que autorizava. E foram mais de 100 mil execuções. 100 mil mulheres foram executadas pela Inquisição. Uhum. Está relatado nesse livro, O Martelo das Feiticeiras. Né? Então, ou seja, você acha que hoje tem 100 mil mulheres aí, muito mais em casa, tá? Eu concordo. A violência em casa contra as mulheres, eu acho que isso é inaceitável. Claro, então, quando a gente vê uma notícia, todo mundo já se revolta. É, ninguém aceita mais. Mas naquela época lá, institucionalizado, né? Então, acho que a doutrina espírita faz? Isso aí é o que você achou de fatos históricos. Imagina o que não aparece. O que não foi registrado, né? E o que Jesus traz por meio da doutrina espírita, né, Mário? Uhum. O cristianismo de volta, né? Uhum. Jesus de volta pro coração das pessoas. Porque parece que nessa época, Jesus... Veja, o absurdo das cruzadas que o Jorge se mencionou, né? Em nome de Jesus, no sentido de restabelecer a fé dos lugares santos, essa história toda, dizimavam cidades, né? Os cristãos dizimavam cidades. Então vejam que, realmente, eu disse, não, mas nós estamos no fim do mundo. Muitas pessoas dizem, não, o mundo não tem mais jeito. Claro que tem, gente. Se não tivesse jeito, a gente não estava aqui tentando acertar isso tudo. Então, hoje nós estamos vivendo uma época muito melhor do que vivíamos ou vivemos lá atrás. Hoje a informação ela é na hora, né? Hoje nós temos a informação do outro lado do mundo acontecendo, coisa que não acontecia algum tempo atrás. Eu me lembro que eu era menino ainda nos tempos da guerra, né? A gente sabia das notícias 2, 3, 4 dias depois dela terem acontecido. Então demorava muito para chegar até nós. Então já não tinha tanta importância, né? Já aconteceu mesmo. Agora hoje nós estamos vendo a coisa acontecer. Então isso tudo nos leva a uma reflexão a respeito de crescimento que a humanidade teve nesse tempo todo. E hoje nós vivemos, apesar de todas as coisas e situações contrárias, a gente vive muito melhor do que certamente vivemos anos atrás. É porque... hoje nós estamos vendo aí que criança pobre está ganhando presente, porque existe uma série de entidades promovendo o Natal para as crianças pobres. Uhum. E no meu tempo não tinha isso. Não tinha nada disso, imagina. Então a gente está vendo como progrediu, né? Como progrediu a mentalidade das pessoas. Tanto é que nós aí, né, Jorge, contribuímos lá com uns brinquedinhos para as crianças, 181 crianças que foram agraciadas com os presentinhos de Natal no dia 18 agora de dezembro, né? Uhum. As crianças receberam. No meu tempo não tinha isso, não. Uhum. A gente ficava... Ninguém se preocupava com os pobres naquela época. Hoje está havendo muito mais preocupação, embora muita gente viva da pobreza do povo, né? Exatamente. Aqui quem entrou também foi o Rogério Alexandrino. Bom dia a todos, devemos nos preparar para a morte, pois o nosso tempo na Terra é tão curto, né? Colocou. A Claudinha Ribeiro também dando um bom dia, amigos vivencianos, aqui também. Uma boa semana. O Vivência Espírita aqui pedindo um like para vocês. Pessoal, coloca o positivo aí para a gente, por favor. Divulgue o nosso programa aí para as pessoas, compartilhem. Entre no WhatsApp, né? Coloca aí, Rodrigo, qualquer um no endereço. Zap.vivenciaespirita.org. Tá aí. Zap.vivenciaespirita.org. Entra aí que vocês ficam participando também no nosso WhatsApp. A gente sempre vai mandando informações para vocês. Mas quem manda é só os administradores. Não é de bate-papo, não. Bom lembrar. Durante a semana, o grupo fica fechado, tá? Então, a gente não fica também mandando mensagem uma atrás da outra também o dia inteiro, não. Nem bom dia, boa tarde, boa noite. Antônio. Manda somente uma mensagem, no máximo, por dia, para divulgar o programa, então para vocês ficarem atualizados. Não só esse, também tem o Fé e Razão, às quintas-feiras, né, com o Carlos Chagas, o pessoal aqui, o Custódio, que faz o programa às quintas-feiras de noite. Então, ele também divulga lá, tá? Então, entre para ficar atualizado. Mário, o Nevaroto tem uma pergunta para você. Em resumo, o que Jesus espera de nós hoje e todos os dias? E por onde e quando começar? Gente, eu acho que nós devemos talvez analisar essa situação ao contrário. Nós recebemos de Jesus um grande presente. Seus ensinamentos, os caminhos que nós devemos tomar para nos melhorar. Então, acho que não existe nada mais gratificante para alguém que dá um presente do que ver o presenteado usar o seu presente. Então, hoje nós podemos sim dar um presente para Jesus, mostrando a Ele que nós estamos seguindo os caminhos que Ele nos direcionou. Eu acho que todos nós, quando, vejam, temos essa oportunidade, a gente não deve postergar. A gente não deve deixar para depois. Ah, não, quando eu tiver tempo, quando eu me aposentar, aí eu vou se me dedicar às coisas do Espírito. Por enquanto, a matéria me chama. Não, nós temos que acordar para a realidade da vida muito cedo, certo? Que é para a gente não perca tempo. É claro que o mundo nos chama, nós temos trabalhos profissionais, nós temos uma série de atividades. Então, isso, de certa forma, impede a nossa integração junto ao mundo do Espírito de uma vez. Mas a gente reconhece tudo isso, mas reconhece também que, embora nós tenhamos as nossas ocupações profissionais durante o dia, nada nos impede de, à noite, nos recolher e fazer um agradecimento pelo dia que está terminando e pedir proteção para o dia seguinte. Então, gente, não existe hora para começar. Qualquer hora é hora para começar a nossa renovação interior. E a gente tem que estar realmente muito desperto, tem que estar muito atento para não nos deixar envolver pelas coisas do mundo e nos lembrar que, mais uma vez, repito, a nossa grande riqueza está no Espírito. E a renovação não é um milagre? Também, né? É realmente a gente fazer o nosso milagre, né? A gente vive sempre esperando que as coisas venham de fora para dentro. Não, a gente tem que fazer as coisas acontecer de dentro para fora. Aí se faz o nosso milagre. Muito bom. Mas, vamos para o momento de Gavalli? Vamos. Então, eu vou soltar então a vinhetinha aqui dos comerciais, a gente já volta com o momento Giga Vale. Vamos lá. No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito. São 10 horas e 16 minutos, estamos no momento Giga Vale. O tema que nós vamos colocar agora, perante o Natal. Depois o Mário comenta pra gente, por favor. Perante o Natal. Neste dia feliz em que as aglomerações nos shoppings nos revelam a febre de compras, vamos refletir juntos sobre o significado do Natal? Natal, todos sabem, é Jesus que nasce, renovando seu antigo apelo ao amor por todos os seres. O desafio é fazer com que durante o ano inteiro Ele cresça e se instale definitivamente em nosso coração. Por isso, em honra do Mestre de Nazaré, não se detenha mais. Siga-lhe os ensinamentos, ouça-lhe as palavras, não apenas com os ouvidos, mas também com a alma. Ponha Jesus em seu cotidiano. Observe que enquanto o mundo nos convida a acumular bens, Jesus nos oferece a opção da simplicidade. Ele, que é o único espírito perfeito nascido na terra, viveu de forma despojada e não tinha sequer uma pedra para repousar a cabeça. Sabemos que nem todos podem viver como Jesus e abrir mão dos bens terrenos. Mas podemos seguir o exemplo do Cristo sendo humildes, não alimentando cobiça e ambição. Isso já faria uma grande diferença. O segredo é contentar-se com o que se tem. Observe que isso não significa acomodação ou preguiça, nada disso. Devemos trabalhar e adquirir o que for necessário para vivermos bem. O conselho de Jesus é para evitarmos os excessos, o supérfluo. Você já notou que muitas vezes sofremos porque desejamos coisas que não são essenciais? Basta que seja lançado um novo aparelho, modelo de carro ou produto da moda, para que boa parte de nós corra a comprar. Logo que saciamos esse desejo, agimos como crianças e vamos em busca de mais novidades. Isso nos remete a um outro ensinamento de Jesus. Olhai os lírios dos campos. Não tecem nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ensinou o Mestre que devemos confiar em Deus, nosso Pai, pois se Ele veste tão ricamente uma erva do campo, quanto mais fará por nós, seus filhos? E assim, o Cristo nos ensinou a ter confiança em Deus. No entanto, como nossa fé é frágil, costumeiramente nos rebelamos contra Deus. Basta uma contrariedade ou uma perda para nos rebelarmos contra os céus. Mais uma vez agimos como crianças. Desejamos que Deus, a majestade que criou e dirige os mundos, seja uma espécie de secretário particular, que cuide de nossas finanças, que nos faça ter sucesso na vida, que nos dê isso e aquilo. Mas o que Jesus nos ensinou sobre Deus? Ensinou que nenhum cabelo cai de nossas cabeças sem o conhecimento de Deus. Portanto, nosso Pai Divino conhece nossos corações e nossas necessidades. Assim, podemos e devemos orar para lhe pedir forças e inspiração para os nossos projetos de vida. Mas o trabalho é nosso. Façamos a nossa parte e o céu nos ajudará. Esse é mais um ensinamento esquecido de Jesus. Que este Natal seja um momento especial em que Jesus esteja presente em seu coração. Que as palavras pronunciadas por Ele há 2000 anos possam encontrar lugar em seu espírito. Com a simplicidade, o trabalho e a confiança em Deus, essência dos ensinos de Jesus, que o Natal ganhe um novo significado em sua vida. Para que brilhe a sua luz. Para que você seja aquele que semeia a paz, que vivencia o amor universal. Esse é o momento, Giga Vale. Mário, o que você pode falar sobre essa mensagem perante o Natal? Então, é interessante, é bonito ouvir que o narrador ele cita algumas passagens do Evangelho, a passagem das aves e dos lírios. Isso é muito importante. Essa passagem termina, inclusive, com uma observação, uma frase direta, né? Cuida primeiro do reino dos céus e tudo mais vai lhe ser acrescentado, porque basta a cada dia a sua própria aflição. Então, vejam que nós normalmente utilizamos muito tempo de nossa vida preocupados com o futuro, não é? Então eu tenho que fazer um pé de meia, porque eu não sei como é que vai ser o futuro, tenho que isso e aquilo. Então a gente sacrifica o presente em favor de um futuro que é incerto, não é? Então, consequentemente, a gente realmente deixa passar a oportunidade de crescer espiritualmente em função de uma busca incessante das coisas do mundo, não é? E outra coisa que ele citou também é a respeito da nossa salvação, não é? Então existe o conceito dentro da religião de que Jesus morreu na cruz para nos salvar, que Jesus veio para nos salvar. Não, gente, Jesus não salva ninguém. Ele mostra o caminho da salvação, porque a nossa salvação é problema nosso. Nós é que temos que responder pelos nossos atos. Então não adianta colocar a culpa em Jesus ou buscar correndo em Jesus para que nos salve. Não, o caminho é nosso, a oportunidade de vida é nossa e nós temos que responder por isso. Jesus nos abre as oportunidades e nós temos que aproveitá-las, no sentido de que busquemos consecutivamente a busca dessa nossa salvação. E aí se pergunta, mas o que é salvar-se? É virar santo? Não. Salvar-se é desvestir-se de todas e quaisquer situações que possa dificultar o nosso crescimento. Então, a partir do ponto em que a gente tenha condições de vivenciar e exemplificar o amor na sua maior grandeza, nós estamos, então, caminhando diretamente para a nossa salvação, ou seja, é o nosso reencontro com Deus, é o nosso reencontro com a espiritualidade maior que trazemos dentro de nós. Essa nossa salvação significa um momento em que nós vamos sim descobrir o Deus que está dentro de nós, não buscar um Deus exterior, um Deus que está em algum lugar tomando conta de todos nós, mas aquele Deus, a centelha divina que pulsa dentro de nós. E quando a gente encontrar a plenitude da nossa reforma interior, a gente vai descobrir o Deus. Rodrigo, vamos encerrando o nosso momento de Gigavale? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Com oferecimento de AWS, festas e embalagens, então a gente tá nos aniversariantes da semana. Cuide! Então nós vamos falar sobre o aniversário das pessoas que participam como voluntário da Fraternidade de Paulo de Tarso. Nós temos no dia 20, a Elenice Correia, no dia 25, o Ivo Matias. Também no dia 25 nós temos o nascimento de Jesus em Constituição. E no dia 26 nasceu Gustavo Maruel. E um grande abraço a todos. E também dá um grande abraço para Zé Prata. Ele não está fazendo aniversário não, mas ele está sempre presente ouvindo o nosso programa. Ao Pratinha, um bom dia, um bom Natal e um feliz ano novo para você. Lembrando aqui, amanhã é aniversário do Forcato, né? Forcato. Forcato faz aniversário amanhã, dia 22 de dezembro, né? Nós também temos o aniversário, seria o aniversário do Everaldo também, né? Nosso irmão Everaldo, que partiu esse ano, né? Há pouco, um mês passado, partiu para a parte espiritual. Também do Adail. O Dail, que é o esposo da Ieda Bastos, cunhado do Helder, nosso Helder. A Mônica Fonseca também, que é ouvinte nossa da rádio. E também é o Ivoneide de Oliveira. Ivoneide de Oliveira faz aniversário dia 24. Irmã do Ivo. Uhum. Então, dia 26, quem faz aniversário também é o Jorge Fonseca, o Jorjão. Nosso amigo Jorjão também faz aniversário dia 26 de dezembro. E o Luiz Eduardo mandou uma mensagem dizendo que a Leda, que é sogra dele, vai tá fazendo 90 anos de idade. Olha só, bacana. Paz e alegria em todos os corações é o que nós desejamos para vocês. Mais alguém tem aniversário para informar aí? Do meu lado não, não sei se o Carlinhos aí ou alguém. Bacana. Legal. Vamos para a próxima? Vamos lá para o sorteio agora. Então, com o oferecimento, né, Mário? Da livraria Casa do Caminho, né? É a livraria que apoia a gente aqui com os livros também. Para os pessoais aqui, a gente vai sortear para quem participou, quem ligou para a gente lá no número aqui para o Tião, né? Disse que quero participar. E também aqui no grupo, quem respondeu a pergunta que a gente colocou aqui e acertou, né? Então, só que a maioria acertou, né? Tava tão fácil a pergunta aqui, né? Que a gente perguntou, depois a gente vai pedir pro Mário Vinhas comentar mais pra gente, mas a gente perguntou lá no grupo, se você não faz parte do grupo, entra aí zap.vivenciaespirita.org. Segundo a visão espírita, qual é a melhor forma de preencher a cadeira vazia e enviar paz aos entes queridos que já participaram? Ou seja, 100% aqui já respondeu certo, né? Falou envolver a lembrança deles com orações de gratidão e alegria. Então, a gente colocou aqui os nomes no sorteador e agora rufe os tambores, né? E vamos lá. Olha lá. E quem ganhou foi Lubeck. Lubeck participou aqui pelo WhatsApp, né? Ganhou. Né? A Lubeck, o telefone é DDD12, termina com 4700, né? Então participou aqui pelo WhatsApp, tá? Então a gente agradece aqui a participação, saúde, Rui. e a gente agradece aqui a Lubeck, ou o Lubeck, não sei. Depois põe seu nome aí, escreve seu nome aí no WhatsApp pra gente. Que ganhou, parabéns. Ah, e basta buscar o livro lá na livraria Casa do Caminho, né? Então, tá aí. A livraria do Casa do Caminho é lá na Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista, São José dos Campos. Só buscar o ano que vem, né, Romário? No ano que vem pode ir lá buscar, né? Só avisando que nós voltamos no dia 5 de janeiro, certo? Então, a partir do dia 5 de janeiro, pode ir lá bater papo com o Mário Vinhas, lá na livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, 232, Bela Vista, e todos os livros que comprar também lá na livraria Casa do Caminho também ajuda, né, a Casa do Caminho, o Centro Espírita Casa do Caminho, aqui em São José dos Campos. Né? Quem quiser conhecer, eu não sei se a livraria ainda tá de pé, a livraria online, né? Não. Não. A gente encerrou. Não, encerrou? Só presencial. Tá bom. Então tá bom. Então eu vou tirar o link aqui. Uhum. E não vamos mais divulgar esse link. Mas então vá lá na livraria, a Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista, São José dos Campos, que agora é só físico e não mais online. Vamos lá para a Hora da Dica. Márcio, você tem um monte de livro aí para indicar para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje. Que livro você indica para eles, série, programa, se você quiser. Na verdade, sobre o Natal, propriamente dito, eu não tenho nenhum livro, né? Eu mesmo, particularmente, estou relendo agora as obras do André Luiz e estou numa sem reação, certo? Mas tem literatura lá para todos os gostos, viu? Aí você pode indicar Nas Trilhas de André Luiz, né, Mário? Você pode indicar o livro Nas Trilhas de André Luiz. Uhum. Ah, sim, Nas Trilhas, né? André Luiz, autor Jorge Reis, tá? É um livro, eu acho que vale muito a pena no Natal também. Olha, mostrando. Olha, já chegou na hora lá. Não, eu falei isso só porque ele falou que está estudando as obras de André Luiz novamente. Uhum. Então o livro, aqui, ó, Rodrigo, aqui, ó, Nas Trilhas de André Luiz é um livro que... Legal. Que é do Carlinho, ó. O livro Nas Trilhas de André Luiz é um livro que faz o estudo das 13 obras, uhum, da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. Uma pesquisa de 5 anos que nós fizemos e fizemos aí assuntos relevantes, temas curiosos, casos interessantes encontrados nessa literatura. Pode encontrar lá na livraria Casa do Caminho, tem lá. Então, entrar na editora Dionísio, na Amazon, aí nesse lugar tem tudo. Legal. Só entrar lá. Eu também indico um livro muito bom para esse Natal, que é Boa Nova, né, de Humberto de Campos. Eu acho que vale muito a pena. Boa Nova, isso é interessante, muito bacana. Conta a história de Jesus e eu acho que vale a pena também como indicação. E vamos lá então, para antes da gente encerrar, mostrar ali, né, Jorge, a imagem do dia, né, Vou colocar aqui para vocês. A imagem tá aí. Espera aí. Só um minutinho. Deixa eu expandir aqui. Opa. Tá aí a imagem do Natal brasileiro, Jorge. Adorei. Adorei. Yeah. Natal é isso mesmo. Olha lá o livro. Comida de brasileiro. É, família mãe. Reunida comendo arroz, feijão e frango. Frango com macarrão. Frango com macarrão. Olha lá o frango com macarrão. Frango, não tem peru, não tem. Olha lá. Evangelho segundo o Espiritismo. Só pode fazer, mas Jesus presente. Exatamente. Quer dizer, qual a casa que Jesus vai escolher para ir? Exatamente. Imagine quem era Jesus. Qual a casa que ele vai escolher para ir? Isso. Né? Eu lembro do Jesus vai escolher para ir nas casas mais simples, nas casas, esse lugar que ele está. No lugar que não precisa dele, ele não vai, não. Né? Eu lembro do filme Caçadores da Arca Perdida, lá do Indiana Jones, né? Do primeiro filme, que era a procura do cálice sagrado. E quando chegou no final, tinha um precipício lá, que se pegasse o cálice errado, o precipício caía, todo mundo morria. E tinha lá não sei quantos cálices. Um era dourado, outro de ouro maciço, outro cheio de pedras preciosas, cada um mais bonito do que o outro. E ele foi lá e foi no mais bonito para pegar. Só que ele pensou, quando ele pensou, falou, não. Como que Jesus ia usar um cálice de ouro com pedras preciosas? Como que Jesus ia usar? Aí ele foi lá e pegou de madeira, saiu tranquilamente. Aquele que era o cálice sagrado. Jesus não ia beber em cálice do Império Romano, não. Ele ia beber num de carpinteiro que ele deve ter feito. E as pessoas faziam simples, né? Então o Natal para mim é simplicidade. Ou deveria ser simplicidade, né? E as pessoas estão participando aí. Uhum. É tipicamente brasileiro, né? É. Agora a gente acertou a entrevista. Uhum. Falou, ó, okay, mostra a imagem de brasileiro, não imagem lá da Europa, nada. Até feijão. Cadê? Preto. Tá a árvore de Natal lá, bonitinho ali. A árvore de Natal lá, bonitinho, não tem problema. Até feijão preto tem, né, Jorge? Exatamente. Agora, a Joélia Vasconcelos tinha colocado aqui: Jesus está em todos os lares. Naqueles que tem Papai Noel, naqueles que tem árvore de Natal, presépios, e naqueles que tem. Que haja amor, união, respeito às diferenças. Ela tinha colocado outra coisa aqui também interessante. Radicalismo não ajuda. É preciso respeitar a evolução, o entendimento e a cultura de cada pessoa sobre a época natalina. Cada um tem o seu tempo e compreensão. Concordo plenamente, Joelle, que, por exemplo, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo pode fazer do jeito que eles quiserem. Agora, o cristianismo é de Jesus. Então, nós que somos cristãos, nós temos a obrigação de falar que Jesus que é o principal e não Papai Noel. Então, nesse ponto, se isso for radicalismo, eu sou radical. Não sou contra Papai Noel, mas quem tem que estar na frente é Jesus sempre. É. O Natal é de Jesus, não é de Papai Noel. E nós estamos trocando. Nós estamos aqui hoje, daqui a pouco a gente vai estar desencarnado, mas a gente vai estar no plano espiritual. Pode ter certeza, continuando desse jeito, daqui a 20, 30 anos, ninguém nem fala no nome de Jesus no Natal. É por isso que as outras religiões estão crescendo. Igual o islamismo é a que mais cresce. Daqui a pouco eles dominam o mundo todo. Por quê? Porque eles são fiéis à cultura deles. E nós não somos, né? Nós cristãos não somos. Nós estamos deixando o nosso líder de lado. O governador planetário, que a gente sabe que é o governador de todos, meio de lado. Então, e é desse jeito que as pessoas esquecem. Inventando essas coisas. Né? Eu acho que é o objetivo da doutrina espírita, né? Uhum. Que é resgatar o cristianismo primitivo. Ah, exatamente. Isso aí é o cristianismo primitivo. Reviver o cristianismo primitivo. Não é o luxo, não é toda essa pompa que trazem, né, do Natal. Eu acho que é o que Chico sempre trouxe, né? A simplicidade. Quando a gente pensa em Chico, a gente pensa em Chico simplicidade, que é trazer de novo aquilo que o John sempre fala, né? Trazer de novo Jesus no coração do povo. Olha o que a Rosilma tinha colocado aqui, que é interessante. Aqui em Minas, cidade pequena, que é a cidade de Eloy Mendes, deixa a cartinha no correio pedindo alguma coisa, um presentinho. As pessoas vão lá no correio, pegam a cartinha e vão levar o presente na casa da criança. Existe coisa mais legal do que isso? Pode ser até que alguém se vista de Papai Noel e vá lá, mas a maioria não vai se vestir, não. Vai lá e fala, tá aqui seu presentinho. E agora, né? quem quiser ver essa imagem com qualidade, vocês estão vendo aí, entra no nosso Instagram, Vivência Espírita, tudo junto, né? Entra aí no nosso Instagram, o link tá aqui. aí vocês podem lá comentar, né? Então, se você gostou ou não da imagem, né, do emblema de hoje, entra lá e deixa um comentário, tá? Comenta lá se vocês gostaram. Lá no vento, deixa um curtir, né? E já tá lá em alta qualidade, porque aqui não dá pra ver muito bem. A única coisa que eu critico essa inteligência artificial é que ela botou dois caras do mesmo jeito, você viu, não? É. É verdade, igualzinho. Isso pode ser gêmeos, né? Irmãos gêmeos que estão ali. É verdade. Olha lá. Não é igual, não. Claro que é. E tá o. E tá o arroz. Esse aqui, esse e tá com, só e tá com a camisa diferente. E tá com arroz e frango. Tá é com arroz são e frango. São gêmeos. E a casa é de pobre mesmo, né? Uhum. É. As paredes ali úmidas. E legal que tá a água em cima da mesa, fazendo o evangelho segundo o Espiritismo, tá aí, muito legal. E tem... Acho que agora ela acertou. E tem o Sagrado Coração de Maria lá na parede. É, então tem de tudo. Legal, né? Então, aí que a gente não pode esquecer da mãe também, né, Mário Vinhas? Não pode esquecer, né? Então é isso, obrigado por participar aqui com a gente. É, quer falar aqui, Cris, também? Desejar um Feliz Natal a todos, muito abençoado e acho que em família, né? É o mais importante de tudo. Se é um, se é dois, se é dez, se é vinte, o importante é a gente estar em família. Então, um grande beijo a todos. Legal, então resumindo aqui, pessoal, foram 43 pessoas que votaram lá, que é envolver a lembrança deles com orações e gratidão, né? E alegria dos nossos entes queridos. Então, aqueles que já partiram, né, Mário? Talvez é legal você comentar, né, sobre a cadeira vazia. Eu sei que já foi comentado aí que o Rui perguntou, mas é legal comentar, porque a gente tinha feito uma enquete no grupo aqui antes, para quem participa aqui do WhatsApp. Qual que é a faxina interior, né? Mais importante e qual que era uma das angústias durante o Natal, e a maioria tinha falado que a tristeza profunda da cadeira vazia, ou seja, a saudade. Então o pessoal do grupo tinha colocado isso como um ponto aí mais relevante durante o Natal, né? Que é o que mais sente falta aí dos nossos entes queridos que já foram, e aí lembra disso durante o Natal. E a enquete que a gente fez lá no YouTube, houveram 77 votos, né? Você costuma fazer o evangelho no lar antes da ceia de Natal? E 65% falaram que não. Olha, eles foram sinceros, né? E 35% falaram que sim, tá? Então, obrigado pela participação. Um Feliz Natal a todos vocês. E a gente passa aí para o Carlinhos. Obrigado, família vivenciana, por mais essa companhia abençoada que tivemos de vocês hoje. Pedimos que possam doar um pouco do seu ectoplasma para aqueles lares que precisam de auxílio, a fim de que possam receber o linimento e o bálsamo necessário para o alívio de suas dores físicas e espirituais. Desejando a todos um Feliz Natal em família, que família é a base da nossa sociedade. Um ótimo domingo com macarrão com frango ou seu cardápio preferido, mas que seja sempre em família, que continua sendo a base da nossa sociedade de hoje. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Nós vamos também agradecendo a todos que participaram, sem exceção, todos são importantes aqui para nós, com suas opiniões, e a opinião é importante demais, respeitamos todas as opiniões e também damos as nossas opiniões. Lembrando do Evangelho da Casa da Marcela, quarta-feira, às 19h, Avenida Papa João Paulo II, número 129, Parque dos Sinos, Jacareí, né? Teremos lá as cartas consoladoras normalmente e também falando um pouco sobre o Natal, cantando algumas músicas de Natal. Então, nós agradecemos a participação de vocês, as perguntas, as colocações, pedindo que dê um like aí no nosso YouTube e também passem, né? Multipliquem, por favor, que a gente precisa bastante divulgar a nossa doutrina. Cada vez ela sendo mais divulgada, melhor para todos nós, cumprindo a nossa missão aqui. A mensagem de hoje, do livro Palavras de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, mensagem do dia 21 de dezembro. Diz assim: não interpretes a disciplina por tirania e não acuses a obediência de escravidão. Trabalha e serve com alegria. No livro Encontro Marcado, capítulo 18, Diante da Rebeldia. Rui, quem nós teremos a semana que vem aqui? É, nós vamos ter aqui o Alberto Fiorini, que vai falar sobre o psicoscópio, que é um aparelho para se comunicar com os desencarnados. E eu aproveito o momento aqui, Jorge, para agradecer aos nossos patrocinadores, a Giga Vale, lá o Carlos e a Silvia, que estão recebendo um presente vindo lá dos Estados Unidos, que é a presença da Maria Eduarda. E agradecendo aos nossos outros patronos, o Walter, a Sandra, a Abigail, lá da Maquim, e o Walter da WS, né, que são os nossos queridos amigos, e o Carlos, que também é o nosso patrocinador aqui do programa. Né? É quem a gente agradece mais mesmo, Carlos, né, o Carlos Gigavalli, a Abigail da Maquim, né, o Walter e a Sandra da WS, o Carlos e a Silvia da Gigavalli, né? O Carlos aqui, ó, Carlos que é aqui da Camel Filtros, o Pedro lá do Polo Hotel. Então a gente agradece muito mesmo o Mário Vinhas da Livraria Casa do Caminho, que está aqui. Com e a da Abigail livraria, também. Né? Quer dizer, sem eles a gente não conseguiria fazer o programa. Vocês imaginam, todo mundo chega aqui e acha o estúdio bonito. Né? Nossa, que estúdio bonito. Nós estamos com o estúdio aqui desde 2019. Só que Exato. Custa caro, né? Custa caro para poder você manter um estúdio desse. Além do aluguel da sala, que é numa área nobre aqui de São José dos Campos. Agora, não é porque é área nobre, não. A gente poderia estar lá na periferia, sem problema algum. É porque aqui a gente recebe também o, digamos assim, a consignação, né? Que é muito, não paga nem 30% não, talvez do valor. Não é um edifício, não é um edifício nobre, né? É, tem não, edifícios área, nobres aí. É né? A área, então, a área é que é nobre. É um edifício né, comercial aqui. Comum. É. Assim. E agradecer mas, ao sogro do Rodrigo e a sogra, porque eles que alugam, digamos assim, simbolicamente aqui para a gente. É um pai patrocínio. Patrocínio. Sogrotrocínio. Sogrotrocínio. Patrocínio da Camila. Sogrotrocínio. Da Camila é patrocínio. Você acha que é para mim? Não é, não. Não pagou? Claro, Camila. Mais de condomínio do que do tem do condomínio, tem internet, tem não água. Pode, não, tem água, luz. Né? Não pode falar muito, não, senão eles aumentam. Às vezes os convidados vêm de fora, a gente tem que bancar as despesas, mas nós não recebemos nenhum tostão financeiramente falando para estar aqui. Nós recebemos talvez até bônus, hora, né? E não tem lucro, mas, né? Não tem lucro nenhum. O que entra é para a gente pagar as despesas que aparecem. E aparecem as despesas para você comprar um microfone, você comprar uma câmera, você comprar um móvel, você consertar alguma coisa que estragou, né? Você pagar a pessoa que faz a limpeza, né? Comprar material para ser usado aqui. Então, tudo isso tem bastante despesa e são esses patrocinadores que estão com a gente. A única vida toda coisa que a gente ajuda. Não paga aqui é o café e os pãozinhos que vem aqui, né? Mas é um patrocinador praticamente que traz para nós. É um patrocinador que manda. E para surpresa de zero pessoas, a gente não monetiza o YouTube também. A gente não ganha dinheiro a transmissão do programa. Também não. Né? E nós estamos há 22 anos aqui no ar, nunca pedimos dinheiro para os nossos ouvintes, né, Jorge? Não, só quando nós vamos fazer o estúdio, né? E a gente fez uma campanha que eles ajudaram. Eles ajudaram a gente a montar o estúdio, né, na parte material. Aí a gente e nós agradecemos bastante também todos. Mas os ouvintes, só nos ouvintes não, né? Os vivencianos só estando aqui junto com a gente já estão pagando. Só para me ouvir, já estão pagando já. Para aguentar, né? Então é isso. Oi? Bom, então eu só tenho que agradecer, né, aos nossos amigos vivencianos e pedir para o Mário fazer as suas considerações finais e também uma prece de encerramento no programa de hoje. Desejando a todos os nossos ouvintes muita paz, muita tranquilidade e um Natal de muita... Nós esquecemos de falar da fé, né? Jesus falou, tua fé te curou. Não dá tempo, né? A gente tem tanta coisa para conversar quando conversamos sobre Jesus. Esquecemos, inclusive, de falar também, que simplesmente comentar é um assunto para outra ocasião, né? Mas a mesma forma de atuação que está acontecendo na Páscoa, né? Quando estão trocando Jesus pelo coelhinho e o chocolate, né? Mas isso fica para outra ocasião. Mas uma das frases mais bonitas que tem no Evangelho de Lucas é: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Isso daí. Então é isso, gente, muito bacana, quer dizer, eu acho que os presenteados fomos nós, embora seja aniversário de Jesus, né? Que participar desses momentos de fraternidade, de união, de troca de ideias, de ensinamentos, de conhecimentos, eu acho que isso é um presente que os céus nos dão, né? E só estar com vocês aqui já me enche de satisfação interior, porque realmente é uma troca de vibrações elevadas muito grande, e isso para nós é de muita importância, né? Muito obrigado. O Mário faz parte do nosso patrimônio aqui do estudo da Vivência Espírita. Foi o primeiro entrevistado há 22 anos atrás. Né? O primeiro entrevistado. A Vivi também participou da reunião que nós fizemos, falando que nós íamos criar o programa Vivência Espírita. Se vocês têm interesse... Onde tantos disseram que não ia para frente, que não ia dar certo, né? E se você era muito cedo. Se tem interesse em ouvir o programa número 1, né? A gente está no programa 1139, né? Esse é o episódio 1139. Quer ver o episódio 1, que foi também o Mário entrevistado? Entra aqui no site vivenciaespirita.org e coloca lá o primeiro programa. Vocês vão ouvir o áudio, não tem o vídeo, mas tem o áudio para vocês ouvirem. Mas continua, Mara, a gente atrapalhou você. As suas considerações finais. As suas considerações finais e uma prece pra gente também, se puder. Tá? Na sequência? Muito bem, gente. Então, nós estamos quase que no encerramento do programa. E como dissemos ainda alguns instantes atrás, nós é que recebemos o presente. Mas vamos sim parabenizar também Jesus. Eu acho que é muito importante de nós, nosso coração, dos nossos sentimentos, reconhecer todas as oportunidades que estamos tendo no decorrer da nossa vida. E é interessante que tudo isso parte, evidentemente, dos ensinamentos de Jesus. Então é o momento em que nós devemos nos elevar e conversar um pouquinho com Jesus. Dizer, lá do nosso coração, obrigado, Senhor. Obrigado por permitir que em seu nome possamos nos reunir e conhecer um pouco mais da sua vida. Embora para nós ainda seja muito difícil fazer, praticar todos os seus ensinamentos, nós ficamos muito serenos em saber que a sua bondade é tão grande, que compreende as nossas dificuldades, compreende as nossas deficiências ainda, no sentido de fazer, executar tudo aquilo que o Senhor nos recomendou. Muito obrigado, dizemos, Jesus. Muito obrigado, dizemos, de todo o nosso coração, por ter nos permitido aqui conhecer, fazer, crescer, para que possamos também conseguir um lugar, uma situação mais elevada para todos nós. Obrigado, Jesus, dizemos, e não vamos nos esquecer, é claro, de parabenizá-lo. De todo o nosso coração também dizemos, receba o nosso abraço, dizendo, parabéns, Jesus. Parabéns por mais um aniversário. Mas mais uma vez também nos desculpamos de seus ensinamentos fazer parte da nossa vida por tanto tempo e ainda nós estamos hesitando em executá-los. Mas estamos fazendo. Isso já nos traz um alento, dizer que conseguimos. E lá na frente, quando a gente conseguir realmente executar e realizar tudo aquilo que o Senhor nos recomendou, nós possamos olhar para trás e dizer, obrigado, Jesus. Muito obrigado de todo o nosso coração. Que assim seja.